Cash no episódio de hoje, como boas putas pagas, como nós somos, como todo mundo fez, porque a gente tá verão, né? Nós iremos comentar sobre a lista de filmes da Marvel e da DC e confrontar as duas, foi uma porrada muito zica, porque a gente tem filme pra caralho até 2020, nego. Eu sou Caco Ramone, eu ia cantar a música do Pinóquio, como eu ia ficar aquele cheio de lixo? Eu sou o Paulo Icari e olá, eu me chamo Piscina de Morte. Eu sou o Luigi, o que falta pra descer é alegria. Alegria! Eu sou a Marina, eu só tô aqui. Eu sou o tio Phil e eu tô esperando o Homem-Aranha aparecer no filme da Marvel. Vai demorar. Não vai. Acho que não, gente. Vamos lá. Vai. Esse debate vai render. Bom, então depois de tudo isso, nós vamos fazer e-mails. Porque tem filme pra caralho pra comentar. É, e-mails! Oh, e agora quem poderá me defender? Está começando a sessão de e-mails e comentários da volta da greve, seu Luigi. É isso aí. Bom, a greve voltou por quê? Tem que explicar por que a greve voltou. A greve, saímos da greve por um pequeno motivo e não foi lá pelos comentários de vocês. Foi porque a Marvel e a DC fizeram todo esse AUE e a gente resolveu entrar no AUE também, né? Então era pra gente continuar de greve. Mas, muito obrigado às pessoas que comentaram no cast de Harry Potter, o Sr. Pedro da Silva, o Sr. Bruno e o Richard Designer. É, eles estão sempre comentando. Pra mim, o nome dele é Richard Designer. Obviamente que a gente vai ler o comentário deles, mas antes de tudo isso, nós temos que falar dos nossos parceiros. É isso aí, cara, Ramon. O primeiro é o Projeto X Podcast, que é o único podcast do mundo que não gravou esse tema, né? A gente tem o Colisão Nerd. É isso aí. O Conex Animax. É isso aí. O Animaster Mangás. É isso aí. O Colisão Nerd. Já falou. Já falei do Colisão Nerd? Sim, mas fala de novo pra... O Colisão Nerd. Pra onde é que o Ozzy viajou? Foi pra Bahia. Foi pra Terrinha? Bora, Bahia, minha porreta. Foi pra Terrinha? Foi pra Terrinha. Então mesmo. Lá subiu o florinho. A gente tem o nosso parceiro de Estação Geek, só que como o cast dessa semana tá corrido, não, a gente não vai dar nenhuma notícia do Estação Geek, só lembrando que vocês têm que acessar a Estação Geek, www.estacaogeek.com.br, o segundo site de cultura nerd, porque o primeiro é o Dollars. Lá você vai encontrar várias notícias, vai lá ver o elenco do novo filme do Tarantino, Toy Story 4, confirmado pra 2017, ai meu Deus, título de Star Wars, já tem título oficial, Star Wars 7, e muitas notícias. Então acessa aí o estacaogeek.com.br, e é com muita alegria no coração que eu falo que nós temos um novo parceiro, seu Luigi. Olha só, o novo parceiro. Fale quem que é, Caco Ramone. O novo parceiro é uma página no Facebook, que é uma página totalmente especializada em cinema. O nome dela é A Magia do Cinema, que aqui na capa dele, a foto deles é o Forrest Gump, né? Sr. Tom Hanks. É uma página totalmente voltada pro cinema, lá eles também postam notícia, lá eles também postam resenhas, e eles também fazem enquetes, por exemplo, a enquete mais recente deles, uma pergunta pra todo mundo colocar os seus 3 filmes favoritos do Steve Spielberg. Eles colocaram todos a lista de filmes do Spielberg, né? E pediu pra galera comentar quais são os seus três filmes favoritos do Spielberg. Pra mim, meus três favoritos do Spielberg: Tubarão, ET e A Lista de Schindler. Bom, eu não sei qual seria o meu. Acho que seria Tintin, Jurassic Park, Hulk. É outro que eu tô vendo, sim. Isso. Os Indiana Jones, provavelmente. Então são 3, cara. São só 3? 3, é, exatamente. Nossa, é muito difícil, cara. Então acessa aí www.facebook.com/amagiadocinema. A mágica do cinema. Olha eu errado aí. A mágica do... Não é novidade você errar as coisas. Saco. A mágica do cinema oficial. Então... segue aí, curta aí, compartilha os caras e comenta lá quais são os seus 3 filmes do Spielberg favoritos, certo? A mágica do cinema, né, Magico? E pra quem quiser saber mais detalhes da greve, você vai falar da greve ou não mais? A gente entrou de greve por falta de comentários, né? Sim, a gente falou isso no cast do ATC também, pra sim, escutei o cast do ATC, que o ATC falou do filme bonito do Street Fighter. Por que vocês fazem isso, cara? Não é o filme do Street Fighter, é a série live action. Ah, série live action do Street Fighter. Por que vocês fazem isso, cara? É bom, cara. É, deve ser. A gente entrou de greve por falta de comentários. E caso não tenha comentários nesse, a gente entra de greve de novo. A gente entra de greve de novo. Então comente. Agora qualquer desculpa é greve, né? É greve! O bagulho agora vai ser movido na base do pânico, velho. É igual as greves de ônibus lá. Exatamente. Lembrando que esse cast, todas as notícias que a gente comentou, eu tentei colocar aqui nesse post, então esse post tá gigante. E qualquer coisa que eles anunciaram, que a Marvel DC estiverem anunciando, essa semana, logicamente, não vai estar no podcast, né? Porque vale. Hã? Não, mas vai estar no site do Dollars, entra aí, www.com.dollars.com. Mas aí vai que a pessoa chega, vocês não falaram disso e daquilo. Às vezes porque eles não anunciaram, né? Sempre tem um, né, ou outro. Que a gente, lembrando que a gente usou como base pra esse podcast a imagem que a Comics Alliance fez, né? E a gente usou e também tá no post aqui pra você conferir tanto a imagem quanto o site dos caras. Um dos melhores sites gringos aqui, na minha opinião. Indo pros nossos comentários do cast de Harry Potter e a Pedra Filosofal, cast 115. Antes disso, um abraço pro nosso amigo que foi pra Disney. Senhor Matheus, você tá ouvindo Matheus, aí? Matheus, ele virou escravo, né? Se você está aí ouvindo na terra do Walt Disney, spoiler pro Mickey e pro Pateta. A gente tem o comentário do Bruno. O Bruno que pediu pra mandar um abraço pra ele no aniversário dele. Abraço, Bruno. Ele disse que não entende essa indenização a Harry Potter. É só legalzinho. Ah, né? Tem cara pessoa que... Depois as pessoas ainda não queriam greve no comentário. É. Ele disse que Harry Potter é muito infantil. A série vai amadurecendo com o tempo, né, cara? Infantil é o primeiro e o segundo, né? E são bons filmes, hein? Muito bons. Peda Silva, ó, seguinte. Vocês querem que eu comente, então vamos comentar. Acho que a Rowling revolucionou o mercado editorial, provando que livro ainda vende horrores, mesmo em tempos de globalização virtual. HP foi um divisor de águas literário e cinemático. Literário por sua forma de única de criar e descrever fatos, lendas e feitiços. Cinemático porque prova que mesmo não sendo 100% fiel à obra original, dá pra fazer algo bom. Satisfeito, seu cara? Não, porque a palavra cinemático não existe. É. É cinematográfico. Mas sabe o que eu tô satisfeito com o Pedro Silva? Que ele tá... Ele é o nosso... Ele escreve as resenhas, né? Algumas resenhas. E melhorou a escrita do Pedro Silva, né? Quem diria que o Dollars ajudava uma pessoa assim, né? Quem diria? Parabéns, Pedro Silva. Parabéns. Não, sério. Pedro Silva tá devendo resenha. Pedro Silva falou, não, vou postar 2 resenhas essa semana. Cadê, Pedro Silva? Porra, Pedro Silva. Seguinte, temos um comentário do Richard Designer. Senhor Richard Designer comentou o seguinte: bom cast, galera. Apesar de não ser fã da obra, me diverti bastante escutando a Brasa. Muito obrigado. Ficamos felizes em saber que alguém que não é fã curtiu, e principalmente quem é fã curtiu como Pedro Silva. Viu, galera? Vocês só podem escutar se vocês não curtem o tema, ou vocês não... E também podem comentar, né? Eu me informei bastante, ou ri pra caramba. Mesmo não sendo fã de quadrinho, de filmes... Deixa aqui no comentário quais filmes de DC, ou Marvel, ou Sony, ou Fox você mais espera. Tem, né? O povo tem que comentar, né? Senão greve de novo. Não é greve de novo. Lembrando que 500 curtidas no Facebook tem cast de Pokémon, 666 tem de Aon, Exorcist, 1000 seguidores no Twitter tem DC e Lormon. Não, mais alguma coisa. Comentem, só isso. Só isso, não é greve nessa porra. Não é greve nessa porra. Tchau. Fique com o cast gigantoso. Existia a treta. E a treta foi formada, o desafio começou, nego, quando, então, a dona DC Comics revelou seus filmes. Na verdade, foi antes, né? Porque na Comic Con a treta começou. Por quê? Porque a DC fez a Comic Con, foi lá na Comic Con, fez um evento meio xoxo, né? Foi o Henry Cavill, o Gal Gadot e o Ben Affleck e o Batflag. Para de assoprar no meu ouvido, Policari. Desculpa. E o Batflag lá no, lá na Comic Con, deram tchau de foi princesa. Foi pra dar um tchau de princesa e foi embora. Deram tchau de Miss. Me aparece lá o trailer lá do que ninguém mais viu em qualidade de merda na internet, que foi o Superman e o Batman, com a armadura do, né, do HQ do Frank Miller. Teve quem tá cagando com esse trailer? Né? Teve a roupa da Gal Gadot, que tá parecendo a Xena Princesa Guerreira. E só. Ah, então vamos pra Marvel, né? É muito fã da DC ficar falando, a Marvel foi mais o mesmo, mas amigo, foi mais o mesmo tão mais legal. Que a galera minha introduzindo o Michael Jackson. Puta, foi muito foda. E o Robert Downey Jr. vem jogando flor pra todo mundo. Aí depois aparece o Josh Brolin comendo a flor. O Josh Brolin comendo a flor, exatamente. E só pra... E o Kevin Feige, ele é um showman, né? Falar assim, né? Ele é foda, né, cara? Ele é gênio, cara. Ele é o gênio da publicidade, cara. O Kevin Feige, ele tinha tudo pra dar errado, por quê? Porque ele era a pupilo da Viarade, né? Sim. Então, mais uma vez, a gente vê o pupilo esperando o mestre, só isso não aconteceu, só não aconteceu com o Bruce Lee e o Chuck Norris, né? Porque o Bruce Lee é mais foda que o Chuck Norris. Aí veio a DC, né? Então, é assim, Marvel. Então, toma aqui meus filmes até 2020. Assim, vai lembrar que antes dela lançar os filmes, mostrar a lista, a Marvel tinha anunciado o Capitão América 3, né? Sim, ela tinha anunciado o Capitão América 3, porém ela não tinha falado mais nada. Você tinha falado, vai ter o Capitão América 3, que foi quando deu a primeira grande treta. De treta se deu referente às datas, porque a DC Comics informou que o Dawn of Justice do Batman vs Superman ia sair dia 6 de maio, justamente quando a Marvel já tinha falado que o Capitão América 3 ia ser no dia 6. Assim, não, mas o Capitão América já tinha histórias que ia ter o Capitão América 3, mas eles não falaram o que ia ser, só falaram que ia ter o Capitão América 3, mas isso todo mundo já sabia que ia ter, né? Minha avó que não assistiu o Capitão América 1 e 2 sabia que ia ter o 3. O Capitão América 3 e que a data já estava em tramitação, eles não declararam qual era a data porque não podiam. Não, falaram sim que era 6 de maio, desde sempre. O que acontecia? O Batman vs Superman também era na mesma data. Aí ficaram a briga ali, vamos ver quem vai... Sabe dois carros indo uma direção da outra pra ver quem caga primeiro? Aí a Warner falou e cagou. Aí quando a Warner cagou, ele falou assim, tá bom, a gente dá uma cagadinha aqui, então vamos revelar nossos filmes. Tá aqui nossa lista de filmes até 2020. Eles fizeram num grande evento, que eles fizeram da Warner toda, né? Só que o grande evento da Warner foi pros acionistas, né? Então, eles não mostraram só coisas da DC. A Warner também mostrou os filmes dos Animais Fantásticos de Onde Habitam, mostrou várias outras coisas da Warner, né? Mostrou os novos filmes do Lego e tal. Aí a Marvel falou, filha da puta. Então calma aí. Convocou a galera no Twitter, vamos ali no centro de Nova York, vamos mostrar um bagulho novo. Aí todo mundo foi pensando que ia ser algum HQ novo ou algo do tipo. Do nada, quem me surge no palco? Kevin Feige. Kevin Feige. Aí todo mundo fala, caralho, velho, o Kevin Feige. Aí a galera olhou assim pro cantinho assim, quem tá ali no cantinho, bem escondidinho assim. Joss Whedon. Ah, caraca, o que será que eles vão revelar? Então, tá aqui nossa lista de filmes. Warning. Meu, e o pior é que esse anúncio da lista de filmes foi tipo, o cara, ele deu como uma introdução, ele falou, a gente tá aqui pra fazer essa feira monótona e tal. Assim, do nada, parece tipo, vários filmes da Marvel, tipo, Marvel ganhou o título em vários subtítulos, desconhecido. E ele foi revelando os logos, os filmes, e os caras não tem só filme planejado, tem todo tudo planejado. Quando eu falei do Capitão América, ele surgiu com o nome mó genérico, aí todo mundo ficou, ah, sei de nada. Não. Calma aí, deixa eu mudar. Deixa eu mudar. Alguma coisa da Hydra, não. Aí pensaram em mudar assim, não. Deixa eu mudar aqui. Pá, Guerra Civil. O Donald Jr. já tinha cantado a fita, né? O Donald Jr. tinha cantado a fita lá na entrevista dele, na coletiva dele de um juiz. Que a galera perguntou, e aí, como é que é? Tá rolando um papo que você pode fazer uma ponta no Capitão América 3. Aí ele pega e me manda, desculpa, senhorita jornalista, mas eu não faço ponta. Na realidade, mas quando... eu tô no filme. Opa! Teoricamente, ele soltou assim. Ele soltou que ele tinha esse contrato e que ele ainda tinha mais filmes na Marvel. Ah, o contrato dele pra Marvel tinha mais dois filmes. Ah, é, que era o Vingadores 1, o Vingadores 2 e o Vingadores 3. Exato. Aí, né, vamos ver a Marvel esticando a contratinha do seu Donald Jr., né? Acho que eles ofereceram mais 1 milhão, não foi mais. Então, o só... milhões, né? É, e o Alan foi dos Vingadores. O Alan foi dos Vingadores, verdade. Então, seu Donald Jr., você assina o contrato aqui que a gente dá metade do parque, toma. 1 metro quadrado do parque é seu. A estátua do Walt Disney sua, toma. O Matheus, toma, o Matheus é seu escravo agora. Não, o Matheus realmente vai ser escravo, enfim. Matheus é seu escravo. Vamos ver quem vai sair melhor nessa porrada. Porque já começando, em. Eu vou falar a data nacional, porque isso é lá nos Estados Unidos, como eu não vi ainda, eu falo a data nacional. Em 25 de dezembro, a gente tem o primeiro filme da Marvel. A gente tem Big Hero 6. Que é o primeiro filme da Disney, né? Primeiro que filme. Faz em computação gráfica baseado numa história em quadrinhos da Marvel. Exato, primeiro filme da Disney, é importante dizer isso, não é Marvel, isso. É Disney. Convém lembrar que a formação, até por direitos contratuais, ela tá diferente também, ela segue diferente da formação dos quadrinhos, porque no quadrinho, pelo que eu li até algum tempo atrás, tem o Samurai de Prata, por exemplo, na formação do Big Hero 6. É que tem várias animada, não tem várias formações, mas o Samurai de Prata, ele é quase um personagem, até onde eu li, eu posso estar muito errado, muito enganado, mas até onde eu li, o Samurai de Prata é um personagem que é meio recorrente ali, é estilo alguns outros personagens que a gente vai citar mais à frente. Eu acho que o Samurai de Prata tá com a Fox, não tá? Sim, ele tá com a Fox. É devido a esse direito contratual que eles não conseguem usar o Samurai de Prata na animação também. É, mas eles conseguiram uma formação legal, né? Tem o maluquinho lá, que eu esqueci o nome do principal, que ele monta lá o gordinho. Tem o Fred, tem a Momo, que vai ser dublada pela Kepra Bookman, meu Deus. E o vai ter o Marcos Bion também. Pô, ele mandou bem o Marcos Bion, cara. Mandou bem. Cara, eu espero um bom filme. Já vou soltar minha opinião, que eu espero um filme bem divertido. Eu quero ver ele na semana de estreia. A música tema do filme eu já achei muito... Eu já achei muito show, cara. E quem é a música pra mim? A música tema é o Immortals do Fallout Boy. Ficou muito show. É. Eu acho que a única forma de dar errado é se, tipo, o pessoal realmente virar a cara, mas não tem não. O único jeito de dar errado é se tocar Fallout Boy mesmo, não, pera. Não, assim, eu tô esperando muito pra esse filme. Pra mim, já é o vencedor de melhor animação. Vai ser o primeiro filme da Marvel a ganhar um Oscar de melhor animação. Já não tem outro concorrente, né? Talvez o Como Treinar Seu Dragão 2, mas... Eu acho que ganha Como Treinar Seu Dragão 2. Vamos esperar o filme primeiro? Vamos. Que tal? Aí, só que depois de Operação Big Hero 6, vamos deixar ele um pouquinho de lado, porque talvez o sidecast dele, né? Tá tudo bem que talvez o sidecast dele todos esses, né? Mas tirando primeiro Operação Big Hero 6, a gente tem em 2017 ali, começando o ano na... 2015, eu falei 2017? Falou. Ah, nice. Em 2015, a gente tem Vingadores 2, a Era de Ultron. Hakuna Matata. Não acordei de mim. Ah, cara, por que você estragando todas essas músicas da Disney? Hakuna Matata. Ah, cara, é muito bom. Eu tô... Na boa, esse filme, eu e a Marina, a gente ficou... Mano, no dia que saiu o trailer, o Felipe chegou lá na sala da casa da minha mãe, tipo, que merda que você tá fazendo na internet? Eu falei assim, meu, não tô fazendo nada. E ele começou a gritar que tinha saído o trailer de Vingadores. Isso foi a maior comoção dessa casa. Cara, esse trailer dos Vingadores tá bom, mas tem uma coisa que eu comentei no Twitter essa semana. Eu só vou me surpreender quando eles pararem de colocar a música esquizofrênica do Pinóquio ao fundo, cara. Calma. Vai ter que me tocar essa música o filme inteiro. Ele tem que começar a tocar na formação do castelo. Só terminando na cena pós-crédito, velho. O trailer dos Vingadores, ele tá legal, ele tá divertido e ele tá passando a mesma imagem que passou no primeiro. Vai ser muita porrada, vai ser muita ação no filme inteiro. Esse não vai ter comédia. E vai ter aquelas partes de sono. Meu, cara. Por que a parte de sono, tio Phil? Também queria saber. Tá, sim, a parte de sono. Ah, eu não entendi essa parte de sono. Os 30 primeiros minutos do filme são chatos. Cara, parte de sono seria se ele fosse baseado na HQ que tem o nome dele. Cá entre nós assim, rapidão, a segunda fase da Marvel não foi tão boa assim, né? A gente teve o Guardiões da Galáxia, que foi do caralho. Capitão América 2. E o Capitão América 2, que foi ok. Agora, Não, o Capitão América 2 não foi ok, ele foi bom. Foi bom, tô vendo. Ah, então quer dizer que eu não posso ter mais opinião aqui? Não, cala a boca. Você pode. É isso que você tá falando. Então, o Thor 2 pra mim foi de rampa baixa. Ah, né? Você nunca viu, né? Mas o Thor também, né, no filme tá uma diva, né, cara? E qual ele não tá? Uma hora que passou o Thor lá em Asgard, eu pensei realmente tá assistindo um comercial da L'Oréal. O grande problema dos filmes do Thor se chama uma pessoa. Loki. Não, Natalie Portman. Natalie Portman, puta. Fala o filme pra ter o cabelo bonito, porque a Danada tem um cabelo lindo, né? Cara, o único filme que ela fez. Agora eu vou ser zoado, mas eu tenho que admitir que o único filme bom dela é o Cisne Negro, cara. Ai não, aquele filme é muito ruim. Caraca, lá vai o pau falando a maior siririca da história do cinema. Velho, eu assisti aquele filme. Eu fiquei. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa lá. Lá vai. O filme é bom, ele tem uma boa história. Caraca, calma aí. É bom, né? Olha, não vamos levar em consideração a opinião do Paulo. Paulo deu uma nota muito alta para o filme do Cavaleiro do Zodíaco, então vai. De filme, né? É verdade, por que isso aqui? Isso tinha sido proibido. Só que depois de Vingadores 2, que a gente ainda vai falar muito dele também num futuro bem próximo, né? Vingadores 2 a gente tá esperando pra caralho, já tem o trailer, você pode assistir o trailer aqui no site do Dollar. Você viu os dois? Ainda pode ver a imagem do Visão, cara, aqui no site do Dollar. Ah, é verdade, você pode ver a imagem do Visão aqui no site do Dollar, fica com o Ramon e suas notícias. Em 2015 a gente ainda tem o último filme da segunda fase da Marvel no cinema, a gente tem Homem-Formiga. Já previste o mimimi antes da estreia do filme, assim, tipo uma semana antes já vai ter mimimi na internet. O Homem-Formiga, ele vai entrar no mesmo conceito de outros heróis aqui, tipo Pantera Negra, Inumanos, Miss Marvel, mais uma porrada de outros heróis. Ninguém leu a merda do quadrinho, só viu a aparição do cara nos Vingadores. Ah, ninguém nunca leu. Quer dizer, o expert, o PhD. Você já leu Homem-Formiga? Quem leu? Eu acho que o roteirista do Homem-Formiga não leu o Homem-Formiga. Olha, parafraseando o Caco, você não cresce lendo, como é o nome? Luke Cage, você não cresce lendo Homem-Formiga, porque são personagens bostas e aleatórios. Ah, é. Você agora não é assim. Vai começar lendo isso, você vai ler um personagem hypado. Vai ler X-Men. Agora sim, porque no cast Guardiões da Galáxia, eu acho que o senhor me jogou pedra, porque eu falei que o Luke Cage era um herói B. Não. Opa! Passou peraí, o Luke Cage é um herói foda e você vai pra porra. Não, eu não falei que ele era ruim, eu falei que ele era B e seria. Nossa, fez um escarcel. O Luke Cage é o pai do Chris, cara, sem mais. O bom é que ele trabalha nos empregos, né? Não, ele não é porque todo mundo sabe que o pai do Chris é o Batman. Ah, é verdade. Oi? Não, como assim? Pelo que eu sei, você podia ser o próprio Batman! Eu não sou o Batman. Eu sou o Batman. Não, mas a respeito de Homem-Formiga, eu já tenho escutado meus amigos falando: ah, não, Homem-Formiga é uma bosta, o único poder dele é ficar grande e ficar pequeno. Mas é isso. Então, é só isso, mas. Amigão, merda, as únicas coisas que ele fez foi evoluir pro Jaqueta Amarela, que ele cresce. E bater na mulher dele, que foi as únicas polêmicas. Mas o do filme vai ser o Jaqueta Amarela, não vai? Não, o do filme vai ser o Scott Lang, que é o segundo. E a Jaqueta Amarela. Vai ter o Jaqueta Amarela, só que pelo que eu já li na internet, ele vai ser o vilão. E o uniforme também bosta. Cara, depois de Guardiões da Galáxia, eu não duvido de mais nada. Mano, Guardiões da Galáxia foi muito bom. Eu tenho que falar. Não, esse é o truque da Marvel, porque assim... Todo mundo vai olhar Homem-Formiga assim, Homem-Formiga, sei lá, cara, mas não, mas peraí, teve Guardiões da Galáxia? Sim. Assim, eu só quero uma coisa, Marvel, uma coisa. Como o nome do filme é Homem-Formiga, por favor, me coloca um easter egg de vida de inseto. Meu Deus, cara. É muita esculhambação com tudo, né, cara? Toca o Flick ali, passando ali no meio. Morri! Coloca ele, morri! Morri! Cara, Morri! Ia ser muito descaso com tudo fazer isso, cara. Ia ser tudo. Falando em descaso, vamos pro próximo filme que... Esse é o descaso da humanidade, porque ainda em 2015 a Fox me teve a genial ideia de rebootar o Quarteto Fantástico. Victor Von Doom, blogueiro! Pera. Como é? Gente... Pera aí, como é? Não, pera aí, Luigi, repete. Doutor Destino vai ser o blogueiro, cara. Ah, vó. Se ele me manda o link do site dele, eu faço uma parceria com o Dollars. Pera, antes de darmos o prosseguimento assim, pra não nos passarmos por até gafes assim, referente a esse filme de merda, cabe a explicação que, pontos. Primeiro, esse filme foi filmado, a filmagem, que geralmente dura um ano, foi feita em 6 meses. Ah, sim, ou menos. Tô correndo total. E vale lembrar que na Comic-Con, né, Paulo? Eles não apresentaram nada. Tem a imagem do coisa real, que é uma imagem do coisa falsa. E vamos lá, né, gente? Vamos lembrar que é foto. Não, então, tem a lembrança que eu tava comentando com o Caco esses dias, até desculpa aí quem eu cortei, que a Fox, ela teve a oportunidade de devolver o Quarteto Fantástico pra Marvel, faz o quê? Faz uns 2 anos atrás, que foi o período que eles tinham a ideia de fazer o filme do Demolidor baseado na queda de Murdock. Já tinha até teste no estilo do Deadpool, Marvel falou, a gente dá mais tempo pra vocês fazerem o filme, mas devolve o Quarteto Galáctico de todo o núcleo pra nós. A Fox olhou e literalmente falou, fiquem com essa merda do Demolidor, nós vamos fazer o nosso filme, fizeram no tempo limite, porque se eles não tivessem feito agora, eles teriam que abandonar o projeto e devolver o direito pra Marvel, ou seja... É, exato. Aí, ou eles faziam esse filme correndo, ou eles perdiam tanto o Quarteto Fantástico quanto o Demolidor. Porque quando a Marvel saiu leiloando os direitos dela pra todos os lugares, foi pra Fox o Quarteto Fantástico, o Demolidor com a Electra e sua galera, e... os X-Men. E eles têm um prazo de tantos e tantos anos que eles têm que fazer novos filmes sobre essas franquias. E o Demolidor, eles não tinham feito nada. Então, ia voltar pra moldar a Marvel. A Marvel chegou e falou assim, então, seu Fox, até podem ficar com o Demolidor, mas vocês me dão o Quarteto Fantástico. Eles não falaram, não, nada feito, a gente quer o Quarteto pra nós. Então, fique você, seus Demolidores, seus charutos, né? Tanto porque o Quarteto Fantástico é a primeira equipe. Super equipe da Marvel, né? É. Eu já vou ser honesto, o que eu li, quadrinho do Quarteto Fantástico, achei uma merda. Quem gosta, me desculpa, mas eu achei uma merda, eu não consegui ler. Fundação Futura, então, puta, eu tenho vontade de rasgar. Nossa, Fundação Futura é horroroso, cara. É muito ruim. Eu senti vontade de rasgar as páginas do Fundação Futura, cara. Que livro. Fantástico sensacional, cara. Eles são muito bons, mas os HQs deles... Essas do universo Marvel que veio nesse Marvel Now tá uma merda, cara. Eu acho que foi eu que peguei a fase ruim, mas tipo, não gostei nem um pouco. Porque ele é um grupo meio galhofa, né, cara? Não, totalmente. E ele, pra mim, na minha opinião, o supergrupo mais importante da Marvel, né, com Homem-Aranha. Sim, é o primeiro supergrupo, a primeira família Marvel. E assim, também tem que cair entre nós sobre o filme. Tá tendo esse mimimi porque o Tocha Humana vai ser negro. Me explica isso que eu ainda não entendi por quê. Então, como assim o Tocha Humana vai ser negro? O Tocha Humana vai ser negro, ele pegou fogo do outro. E o pior de tudo, o Tocha Humana vai ser negro e a Susan Storm vai ser branca. Mas ele vai ser. Ele vai ser adotado. A loira gostosa que nem é tão gostosa. Não, ela vai ser adotada. A Susan vai ser adotada porque o pai dele. O pai do. Esqueci o nome do Johnny. Ele é negro também. O Dr. Franklin Storm, ele é negro também. Já foi mostrado o ator dele. Então, beleza. Então, eu espero que ele não tenha uma média tão baixa quanto o Cavaleiro do Zodíaco. Fazendo uma analogia do que eu tava falando com o Matheus hoje, assim, na faculdade, até homenagem pro nosso amigo que foi pra Disney. Hoje eu falei pra ele que esses caras do Quarteto Fantástico devem ter feito. homenagem pro nosso amigo que foi pra Disney. O que eles fizeram? Eles pegaram um roteiro, tinha aquele roteiro lá de 200 páginas. Cagaram em cima. Ele pegou, puxou 3, rasgou um pedaço... limpou a bunda e entregou pro cara lá, pro diretor, e falou, se vira. Ah, cara, porque os dois filmes já são tão merdas, velho. A Marina adora os dois filmes, tá? Primeiro tem seus momentos divertidos. A Marina adora os dois filmes. Mentira que você gosta desses filmes, velho. É que assim, eu era pequena quando eu assistia. Eu falei, porque eu assisti depois. Então, por enquanto, tá a imagem na minha cabeça de que é um filme divertido. Ah, velho, quando você é pequeno, se você vê uma escova passando na televisão, você curte. Esse Quarteto Fantástico foi tipo, o primeiro filme da Marvel que eu assisti. Foi aí que eu comecei meio que a gostar de super-herói. Eu falei, gosto disso. Saudade do tempo que o primeiro filme da Marvel com uma criança assiste Howard the Duck. Já é um pato pegando uma mulher. Já é uma parada muito errada, Howard the Duck. Dando prosseguimento aqui, já posso começar 2016 falando que vai vir o filme do meu herói favorito. Já informando que o filme vai. Já informando 3 coisas antes de começarmos. Teremos Ryan Reynolds no papel de Deadpool. O filme é PG-13. E já foi informado pelo próprio gênio Rob Liefeld, o mestre, que Cable não estará no filme. Eu vou nos seus 2 pontos, calma aí. O Cable com certeza vai estar, mas eu vou nos seus 2 pontos. Ponto número 1, Ryan Reynolds. Você esperava quem como Deadpool? Qualquer um, cara. Ben Affleck. Não, porque fica da hora, cara. Ia ser o Deadpool fechudo, né? É, vocês esperavam o Batfly. Ia ser o problema, porque se você for pegar tanto a máscara do Demolidor quanto a máscara do Batman, né? Tem o queixo ali, né? O queixo tá livre, né? Se fosse do Deadpool, ia ser o problema, porque não ia baixar no queixo, né, velho? E segundo ponto. Queixo rubro. E segundo ponto, o PG-13. Você esperava um filme de herói com qual faixa etária? Isso não é uma crítica minha, eu tô fazendo aí passando informação, porque a crítica de muitos fãs é justamente essa, porque dizem que se não for um rated, não vai funcionar, porque ele não vai poder fazer as piadas sujas, não vai poder ter sangue. Então, o problema não é as piadas sujas, acho que é mais pela violência. Você acha que a Fox tá ligando? Não. Ah, ela quer dinheiro, cara. Se bem que aquele trailer, aquele fan trailer feito, ele é um PG-13. Ele não tem sangue. O que eles contam é isso. Se não tem sangue, pra eles é PG-13. Vamos fazer assim, ó. É, se o filme não é PG-13, ele seria o quê? 17, vai? Vamos dizer. Tem o Maturi, que é o 17, e tem o Rated. Então, ele seria no máximo 17, vai. Ah, o Garoto Exemplar é 17, então. Qualquer coisa. Mas é que tá, cara. É, teve um outro filme de super-herói, que foi PG-18, acho, que foi um fracasso de bilheteria, né? Que foi o Juiz. Então, aí que vem. Presta atenção. É, vamos dizer que ele é 17. E a única coisa que a Fox vai conseguir faturar vai ser com a bilheteria. Se eles me colocam PG-13, as crianças vão no cinema e além da bilheteria vai ter bonequinho, caderno, mochila, lancheira, tudo do Deadpool, cara. Tem outra variante referente, sabe, ao Dredd, o Jug the Dredd, né, o Juiz Dredd. Ele foi um fiasco no cinema, mas quando chegou em DVD, ele vendeu pra caramba, ele vendeu horrores, ele fez várias. Ok, mas tá bom, cara, mas o valor do home video é muito baixo do que o cinema. Então, é o que eu tô falando. É muito discrepante a comparação dos dois. Em DVD, ele vende mais e gera uma receita, só que pra empresa não é viável. Você é pra fazer filme em DVD, que faça seriado pro Netflix, igual a Fox tá. Fox não, a Marvel tá fazendo com o Demolidor, Luke Cage e a família. Galera, essa galera que fica de mimimi, o Deadpool vai ser PG-13. Presta atenção, cara. Presta atenção. O filme não é pra você. A Fox, ela tá se agarrando com tudo que ela tem nesses três filmes. Você acha que ela vai tirar um dos três filmes que ela vai ganhar dinheiro pra colocar 18 anos só porque você tá afim? E esse filme do Deadpool tem tudo pra ser a merda mais foda do mundo ou a coisa mais foda do mundo. Então, eu concordo que com violência ser mais legal, concordo que com piada suja ser mais legal, mas isso é o que a Fox tem, cara. A Fox, ela não pode abrir mão só porque a galerinha leite com pera da internet tá de mimimi. Que nem o PH Santos do Rapadura falou uma vez, não é mamãe que tá fazendo filme pra você, cara. Eu acho que o problema desse filme, eu acho que todo o problema do filme do Deadpool é porque ele tá na Fox. Eu acho bom o fato dos X-Men estarem na Fox. Porque se o X-Men tá na Disney, ia ficar meio tudo com a mesma cara, ia ficar tudo meio no mesmo tipo. Uma hora ou outra eles iam cagar tudo, iam cagar, sabe? Quando você tá montando baralho de cartas e quando você coloca a última e cai tudo. Eu tenho medo de, se tudo for pra Marvel, sabe, acontecer isso com ela. Então é bom ter uns com a Marvel, é bom. O que eu queria que tivesse realmente com a Marvel era o Homem-Aranha, mas eu acho legal os X-Men não, porque é um grupo muito grande. Também no caso do Deadpool, nego que reclama muito, provavelmente não lê os quadrinhos fora da linha adulta, porque eu sou uma pessoa que lê bastante Deadpool, eu sou a pessoa que se bobear mais fanzata de Deadpool ali, da Deadpool, X-Men ali, tipo, pau a pau, nas séries que eu mais gosto. E, cara, o Deadpool dos quadrinhos normais, sem ser linha Max, que é esses que a Panini tá lançando as páginas de 148 páginas, tá no universo Marvel, tinha até revista solo, é um Deadpool que ele não tem tanta besteira, é um Deadpool muito tranquilo, e dá pra fazer um filme PG-13 usando esses elementos, porque a comédia dele, ela é muito duplo sentido, e duplo sentido dá pra você usar no PG-13 tranquilamente. O Flash, que é o Ryan Reynolds interpretando, ficou muito foda, cara. Eu espero o máximo desse filme, assim como espero de mais alguns da lista. Ainda em 2016, a gente tem Batflag vs Superman. Você fica falando Batflag e o... O tempo todo. Batman vs Superman, Dawn of Justice. Eu quero muito que o nome em português seja o Alvorecer da Justiça, porque é um nome muito maneiro. Sim. Warner Brasil, por favor, Warner Brasil. E esse pode ser outro filme que pode ser a coisa mais merda do mundo também. Ah, eu tenho certeza. Eu tô apostando, eu ia falar batendo pau da mesa, tem menina na chamada, desculpa, meninas. Eu tô apostando aqui que... Desculpa, Marina, tá aí, Paulo. Estou apostando aqui que, se esse filme for uma merda, nego, a chance de metade desse filme que a gente ainda vai falar sumir nessa lista vai ser uma coisa tão impressionante. Vai. Olha, cara, não você acha que se esse filme for uma merda e for mal, você acha que vai ter filme do Aquaman? Assim, Eu acho que se esse filme for ruim em críticas, o cinema pode ser que eles cancelem esse planejamento aí. Vale lembrar que Lanterna Verde teve o mesmo propósito. Meu, Lanterna Verde foi horrível. E foi, deu o que deu, né? Eles tinham até anunciado Liga da Justiça, tanto que o Ben Affleck tava cogitado a ser o diretor. Meu, o Jason Momoa tá cogitado pra ser o Aquaman. Ele já é o Aquaman. Calma. Assim, que todo mundo que viu assim as exposições da Comic Con, acho que ouviu esse comunicado. Se não me engano, foi até o Zack Snyder que falou assim que o filme vai ser o primeiro a fazer 2 milhões de bilheteria. Então, tipo, eu gosto muito do Zack Snyder, pra falar a verdade. Slow motion, né, cara? Ele só tem um problema que ele gosta de dar uma cagadinha ali no final, né? Não, cara. 300, Watchmen, Superman, Search Punk, A Lenda dos Guardiões, todos estão aí. Sinceramente, eu não gosto. A Lenda dos Guardiões é dele? É. Todo o sucesso do Mulher Maravilha tá baseado nesse Batman vs Superman. Não, se cara. For uma merda, não, cara. Eu acho que ele vai conseguir cagar tudo quanto é filme da DC. É a Xena. Não, cara. Não é o sucesso. Desculpa, cara. Não é o sucesso da Mulher Maravilha, velho. É o sucesso da DC. Cara, se esse filme for uma merda, esquece Aquaman, esquece Lanterna Verde, esquece. Essa Miller pode voltar a fazer Vantagem Ser Invisível, esquece tudo, velho. O planejamento que eles estão fazendo é meio que bagunçado. A gente vai explicar isso na sua frente. Acho que muito mais na coisa do Flash, né? Então, vai ser uma bagunça do caralho, né? Mas tudo bem, vamos ver o que dá. O que eu acho o maior problema da Warner se resume em divulgação. A Warner tem um problema muito sério com o marketing dela, ao contrário da Marvel, né? O jeito de fazer o filme deles é totalmente diferente também, né? Às vezes isso, pra criança, não é muito vantajoso. Né? É, tipo, vai tentar assistir a trilogia do Cavaleiro das Trevas com uma criança. Meu, eu dormi naquele filme. Tipo, meu primo dormiu na primeira metade. Pois é. É muito cansativo. Superman foi assim, eu assisti na dormindo, cara. Graça de filme. Cara, eu vi o Homem de Aço, tipo, só que se eu falar pra vocês que eu não prestei atenção, se eu for prestar atenção na hora que ele saiu na porrada lá, vocês vão acreditar? Porque eu não prestei atenção nenhuma. Porra, nesse filme do Batman vai ter flashback, cara, como ele se tornou Batman, pra quê, mano? Meu, eu acho assim, se ele já tá fazendo Gotham, liga a porcaria da série com o filme. Christopher Nolan, Zack Snyder, é mais uma porrada de galera dentro do núcleo DC Entertainment. Na Warner já falou, nós não ligamos nossos universos. É. O que pra mim uma cagadinha, assim, uma cagadinha bem pequena, assim, que a gente vai falar mais pra frente quando a gente falar de outros filmes, assim. É, no Flash. Eu só acho uma coisa, que todo mundo tá remando contra, mas eu quero muito, muito, muito, muito, do fundo do coração, que o Ben Affleck seja bom, Batman. Que o Ben Affleck seja foda como Batman. Só pra chegar na cara do Luigi e falar, chupa! Depois de chupa! Depois de ouvir a elogio do cliente, a atuação dele em Garotas em Claro, eu não vi. Né? É que tá, né? Garota exemplar que tinha quem dirigindo? De ficha. É, então. Mas ele é um bom ator, ele é um bom ator. Não, tudo bem, ele pode ser, mas o diretor também conta nessas contas, né? Ben Affleck vai ser o melhor Batman de todos os tempos, velho. Eu espero que seja um bom filme, cara. Ben Affleck vai sambar na cara de todos os outros Batmans. Sou Michael Keaton, desculpa, deixa eu sambar aqui na sua cara, rapidão. Ah, e sobre a origem do Batman, Tim Burton mostrou que é possível fazer um filme de herói sem origem. Indo pro próximo filme, antes que dê no momento surto, o próximo em 6 de maio. Ah, meu Deus. Que no Brasil vai ser lançado uma semana antes. O Capitão América 3, A Guerra Civil. Civil War. Gente, o que dizer desse filme que pouco sei, mas já considero pacas? Nossa, é bem isso, velho. Eu não tô pronta pra tudo isso. Ele não precisa seguir o arco do quadrinho, cara. Ele, pegando a ideia do arco em si, ele já vai ser um filme bom. A ideia do arco já é genial, né? É, velho. São dois. Eu torço pra que a Marvel tenha pé no chão e mate o Capitão América no final. Caraca, que susto, eu pensei que você ia falar que eu torço pro Dólares de Guerra Civil sair antes desse filme. Cara, mas uma coisa que eu posso falar é que nos Vingadores 2, numa cena, não sei se vocês chegaram a assistir, mas teve uma cena vazada que não, mostra o filme. Primeiro. Mas tem cenas que já. Teve essa cena que vazou na internet, que eles fizeram a exibição dessa cena. Que é quando o Stark e o Steve, eles já começam dentro, tem o primeiro desentendimento. Eles têm desentendimento já no primeiro filme, cara. Não, mas nesse. O desentendimento é sério, que tipo, eles estão cortando lenha e nisso eles começam a debater. E tem uma hora que o Capitão América, ele pega a lenha com a mão e rasga ela no meio. Calma aí. Eles estão cortando lenha? Sim. Isso, caraca, quem vai dirigir o filme é Lasmo Kier? É, eu voltei. Cena foda, pá, do Nara corta pra nego chupando laranja. Então você tem uma cena com o Hulkbuster, tem um corte pra os heróis cortando lenha. Não, isso é bem depois, pelo que disseram é bem depois. É tipo o Senhor, tipo o Senhor dos Anéis, né? Tá tendo invasão foda lá dos Uruk-hais na Torre de Mordor. Vai invadir a Cidade Branca, pá, do nada tá o Gandalf cortando laranja. Até porque o próprio Joss Whedon, não lembro se foi ele ou foi o Kevin, falou assim que no final do do Vingadores 2 a gente já vai ver um time totalmente diferente do original. Já vai ter totalmente a quebra. Então daí já leva a crer que pelo menos, assim, vai começar a aparecer alguns heróis, tipo a Miss Marvel, acho que já vai dar a cara, o Pantera Negra, eu acho que já vão começar. Não, o Pantera Negra acho que já tá confirmado. Ele aparece. Ele vai aparecer nesse filme. Também, né, cara, que quebrou o escudo do Capitão América, velho. Ah, mas até aí, cara, em toda a super saga do Capitão América tem o escudo quebrado. Vale lembrar que a Marvel, ela já tava jogando Guerra Civil desde o Vingadores 1, né? Naquela cena onde o Nick Fury tá confrontando o Senador no final. Sim, também tem o início da treta dos dois, né? Quando o Capitão América pergunta, o que é você sem armadura? Gênio, bilionário, filantropo, playboy. Já mostra um desentendimento. Já teve um desentendimento lá já. E no Capitão América 2 foi claramente, né? Isso da Marvel, Guerra Civil da Marvel, é um... DC, vem cá, por favor. Tá ligado? Deixa meu pé, DC. DC, fica de quatro, DC. Ô, Ben Affleck, fica de quatro aqui pra mim, rapidão. E diz as lendas que a DC já tava... prevendo isso, né? Meu Deus, cara. Ah, com certeza já tava prevendo isso, cara. Prevendo o quê? O Apocalipse? Apocalipse pra ela? Apocalipse, vamos pro gancho do próximo filme, vai. Vamos pro próximo filme. Apocalipse, Dona Fox, com o senhor Brian Singer, pegador de meninos. Não, desculpa, Brian Singer. que seus advogados não escutam falando isso. Vai sair pela Fox X-Men. Apocalipse. Já chega de Brian Singer, cara. Já chega de Brian Singer, não. Por favor, seja de Brian Singer. Chega! O cara vai focar no romance da Mística com o Magneto! Chega! Deixa eu fazer um momento de defesa ao cara, porque o cara, pelo menos, ele fez algo bom. Você vê o X-Men 3, você vê que ele tá uma merda. Mas o X-Men 3 não é dele, cara. Exatamente. Mas continua sendo uma merda. O que ele tocou não ficou tão merda. O que ele não tocou ficou uma merda. Que ele foi fazer aquele super-homem que é pior, que é o namorado da Ramona lá, que tá. Que é o Superman. Eu gosto do Bryan Singer. Ah, cara, eu acho que às vezes a ideia dele não é muito boa, não. Eu sei quantos dias do Brasil. Minha única reclamação com a Dona Fox é a seguinte: pra que eles põem uma cena pós-créditos que eles não vão utilizar no filme? A do Once Upon a Time? Porque aquela cena não vai ter utilidade nenhuma, todo mundo sabe disso, né? Como assim? Cena final, né, de todo mundo vivo de novo, porra, né? Porra, uma bonitinha aquela cena, começando a tipo, no final do Wolverine Imortal, um exemplo claro. Eles colocaram aquela cena lá, aquele show belo, maravilhoso, lá do Wolverine chegando, aí o Magneto aparece, Xavier aparece. Aquela cena não teve relevância nenhuma no filme seguinte. Eles colocaram em Sabanu. Você realmente acha que eles vão dar alguma relevância pra aquela cena pós-crédito? Rapaz. Mas tá, Jesus, eu não sei se eles desconfirmaram isso, que no Apocalipse vai. Na era do Apocalipse vai ser duas eras, né? Entre aspas. Vai ter dois tempos, vai ser da trilogia original e do passado, né? Eu tô errado. Com certeza, né, cara? Você acha que eles vão querer se livrar nem da galera velha nem da galera nova? O Bryan Singer vai ter que abrir a bunda de algum jeito pra conseguir juntar os dois. Então, esse é o problema. Que, sei lá, a ideia do primeira classe é tão boa que eu acho que foi jogada fora. Não sei. E você sabe qual é o melhor desse filme do X-Men Apocalipse? É que ele é apenas uma semana depois do Guerra Civil. Então, carteira, você vai chorar. Esse mês, carteira. Que você não vai ter noção. Eu tô contando minhas moedas já. Enfim, o meu grande medo é realmente o planejamento que a Fox vai ter pra X-Men. Cara, meu medo é eles não conseguirem fazer um filme, um vilão digno do Apocalipse, cara. Porque é o Apocalipse. Cara, meu medo é não aparecer o Mercúrio, porque ele pagou o último filme. Não, foi confirmado. O Mercúrio da Chapinha tá lá, cara. Esquenta não. Bem, vamos pro próximo então, já que a gente não tem mais pago do X-Men. O próximo eu posso fazer um pequeno disclaimer aqui que o Will Smith vai estar no filme. É o seguinte. Se eu tivesse feito bolão. A próxima vez eu vou fazer uma cartela. Ruga, já tá, ruga. E olha só. Eu estava lendo referente ao Esquadrão Suicida mais cedo e estava até debatendo isso com o Luigi. O Esquadrão Suicida, ele não chega a ser tão Guardiões das Galáxias pelo propósito do personagem. E aí entra o primeiro problema, até antes de eu fazer o disclaimer, tentar fazer a defesa do Esquadrão, entra o primeiro problema da não unificação. Não, mas ô Paulo, calma aí. É, as pessoas falam que que o Esquadrão Suicida é a tentativa de Guardiões da Galáxia da DC, não é nem pela história, não é nem pelo roteiro, não é nem pela ideia. É mais por ser um super grupo que ninguém conhece. A equipe, ela já tem uma formação fixa. Essa formação, ela tá no Arrow, que é o seriado do Arqueiro Verde. Não vai ter ligação nenhuma, né? E não vai ter ligação nenhuma, até porque um dos personagens que é do esquadrão, do Suicide Squad, o Tigre de Bronze. E o Tigre de Bronze, ele não está na formação do filme. A informação que até agora tem aqui, que eu tô olhando no site nesse momento, que a informação que foi revelada é que o grupo é composto do Arrasa Quarteirão, Multiplex, Jaculi, Mind Bogler, Capitão Boomerang, Vixen e o Pistoleiro. E a Arlequina, não? Essa unificação, né, da televisão com o cinema pode dar uma confusão lascada, né? Nesse caso, o Esquadrão Suicida vai aparecer no Arrow, não vai? Sim, ele já apareceu. Já apareceu. Tanto que nem eu falei, o Tigre de Bronze, que ele é um membro também do esquadrão, ele não tá. A Arlequina, pra quem perguntou, ela já tá contratada. Pelo que eu tava falando hoje na internet, ela já tá contratada, a atriz que vai fazer ela. Foi essa semana que saiu. Rezam os boatos aí na internet que o cara que vai fazer o Lex Luthor no Batman, no Dawn of Justice, ele vai estar nesse filme também. Eu acho que ele tá praticamente confirmado. O Mark Zuckerberg? Sim, o Mark Zuckerberg. E pro surto, assim, de quem gosta, assim, da atuação dele, o Jared Leto, dizem que ele vai ser o Coringa. Pra mim ficou estranho, porque, por exemplo, o Guardiões das Galáxias, ele já deu certo porque eles pegaram uma formação mais atual. Quem pegou os quadrinhos agora, que saiu no relaunch, que a Panini fez o favor de lançar o Guardiões, pegou a formação do cinema. E já quem vai pegar o Esquadrão Suicida, que eu mandei até uma foto pro Luigi mais cedo, eles não vão pegar a formação original, porque a formação atual, ele é a filha do Coringa, o Deathstroke, que é o Exterminador, o Arraia Negra, a Arlequina, o Pistoleiro e o Cara Tubarão, que eu não lembro o nome. E a Amanda Waller, que é a mentora da galera ali, que é ela que comanda. Então, tipo, é duas formações completamente distintas que se distinguem da formação do Arrow. Esse Pistoleiro não é o que estão falando que pode ser o Will Smith? Não? Eu não lembro qual que é, se não me engano, é o Arrasa Quarteirão, que ele vai ser o Jaculi, alguma coisa assim. Apenas também informando que o diretor, ele foi anunciado, é o David Ayer, de Marcados para Morrer. Ele tá em negociação. O roteirista, o cara que escreveu a última versão do roteiro, eu não vou citar o nome, só posso dizer que ele escreveu aquela beleza daquele filme chamado Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Alguém assistiu aí? Meu Jesus. A pior adaptação de games de todos os tempos. Alguém assistiu essa beleza? Não, é mentira, cara. Tem que ser mentira. Bom, vamos combinar. Depois do Ezra Miller como Flash, cara. Nada. Tudo é possível. Mas ele não tem cara de Flash. Ele não tem cara de Flash. Descer, se não descer, né? Tá bom, ok, sem histerias, vamos lá, vamos falar de coisa agora, vamos falar de coisa boa agora, nós vamos falar de Doutor Estranho com Benedito Cumberbatch, ainda não confirmado. Esse pode ser um dos filmes mais fodas na Marvel. Mano, é o Sherlock, cara. Marvel, por favor, Marvel, Benedito. Eu espero. Por favor, Marvel, Benedito. Eu espero que a Marvel tenha fé mesmo pra fazer o Doutor Estranho do jeito que eles querem, meio um terror meio foda, assim. É, eles querem fazer um terror meio psicodélico, então vai tocar Beatles pra caralho nesse filme, cara. Eu espero, cara. Vai ser o Yellow Submarine, pra caralho. Doutor Estranho tem todo um corpo pra isso, Submarine. Então pode ficar muito bom. Ou eles podem fazer uma parada muito mágica, trazendo finalmente o universo mágico da Marvel. Isso, fazendo um terror. E assim como... parada psicodélica em Londres. Ou pode ser no Woodstock, né? Como eu acho o Quarteto Fantástico uma cola pro universo Marvel, o Doutor Estranho também é, né? Sim. Porque ele cola tudo o universo sobrenatural e mágico da Marvel. Amplia mais ainda, né? O universo expandido. Exatamente. Por favor, Benedito. Porque, assim, além do personagem ser foda e ter uma potência muito grande que nem o Benedito, o cara é inglês, velho. E o que melhor pra fazer o inglês do que um ator inglês? Ele fez um baita de um do vilão lá do Star Trek. O Krang. Fora que é o Smaug, né? Smaug, tem um bom respeito. Gente, eu acho que a gente não tem muito o que falar do filme, né? Fora que a gente espera que seja um bom filme. Só a gente falar da bomba da Sony agora. Não, calma aí, antes de falar, eu só quero falar que de todos esses filmes, o que eu mais espero, tirando os Vingadores 2 que a gente já viu o trailer, né? De todos esses filmes, o que eu mais espero é esse Doutor Estranho. Exatamente. Cara, eu acho assim. Eu falaria do Doutor Estranho e do Pantera Negra. Eu acho que parece que você. Não, Pantera Negra a gente fala daqui a pouco, cara. É, agora vamos pro 11 de novembro, assim, pra aquele momento que todo mundo. Não, momento assim, Quarteto Fantástico? Não, cara, assim. A gente pode pular muito bem esse filme e do começo de 2017, porque olha. Eu tô com medo de acontecer outra cagada. É, como todo mundo sabe, eu odeio o Aviarade. Isso é fato, e o Aviarade é pro OTC. É o Bassani cromado pro dólar. Então, o cara, eu não sei. O cara, ele parece que gosta de pegar a mão na bosta e cheirar, sabe? Jogar no ventilador. Porque não é possível. Porque em 11 de novembro nós teremos um filme do Sesteto Semestre. Vamos lá, você tem. É um super grupo de vilões do Homem-Aranha. Ou seja, você tem o personagem mais popular, o herói mais popular da Marvel em suas mãos e deixa ele de coadjuvante. Uhum. Aí depois você fala, Cacau, é porque você odeia o reboot da Sony. Tá aí. Porque sim, né? Assim, calma aí. Eu concordo com você que esse filme do Sexteto Sinistro é um erro muito grande, mas o reboot da Sony é bom. Ah, cara. Não. O primeiro filme acho horroroso, o segundo acho legal. O segundo foi legal. Mas... Ah, vai tomar no seu cu. Volta, vai assistir o filme do Sam Raimi. Vai assistir o Homem-Aranha reclamando. Vai assistir o filme do Sam Raimi. Vai, tá bom, vamos pro dentro de massa. O filme do Sam Raimi, do cara reclamando que o uniforme tá apertando na virilha. Vai lá. Tá bom, mimimi, vamos pro dia de massa pra gente poder jogar pedra, feliz. Qual que é a música do mimimi? Depois eu mando o tio Phil cantando mimimi pra vocês. Tem como eu parar de mandar na minha edição? Obrigado. Em 2017 a gente já começa o ano bem. Por quê? Porque em 2017 teremos o Wolverine 3. Vamos tacar pedra. Eles já erraram na mão. Vamos tacar pedra. Eu não sei porquê. Eu já tô com o pôster desse filme na cabeça, que vai ser igual o do X-Men 3, que é a garra dele. Revelou que bagulho vai. Que bagulho eles vão estragar dessa vez? Com... Não sei, cara. Não tem nada sobre o Wolverine 3. Não, ainda. Porque já estragaram a origem do cara e já estragaram a melhor história dele, que era no Japão. Falta o que estragar? Rapaz, falta estragar a parte da guerra. Falta estragar. Eu já previ, já sei. Eu chuto que vai ser da morte do Wolverine. Não, muito melhor. A Fox pegou e se reuniu assim: galera, seguinte, vamos fazer um filme com o Wolverine, porque as menininhas estão pedindo um novo filme com o Wolverine. A gente estragou a origem do cara no primeiro filme. A gente estragou a melhor história do cara no Japão, que foi no segundo filme. No terceiro filme, o que, é que a gente estraga? É um estagiário pegou e falou assim: estragamos a masculinidade dele, boa ideia. Wolverine 3, ele vai pegar o arco. Cara, eu acho. Veja bem. Ainda não foi divulgado nada. Só que eu acho que se dessa vez eles for cagar uma história, eles vão cagar o velho Logan. Não, cara, não é que se dessa vez eles vão cagar. Eles vão cagar, só não sabe qual. O velho Logan, dentro da cronologia dos X-Men no cinema, é o que cabe mais, né? E ainda é uma das únicas coisas boas do Wolverine que eles ainda podem cagar, cara. Então, eles vão dar um jeito. Eu não vou, eu me recuso. Não, eu vou me recusar de gastar meus R$20 vendo Wolverine 3. Eu tô falando aqui. A gente pode fazer cast de todos esses filmes, menos de Wolverine 3. Eu tô falando sério. Se a gente fizer cast de Wolverine 3, amigo, vai ser só quando sair no filme Hunter. É, pode ter sido. Lá no locadora do Paulo Coelho. Na locadora do Paulo Coelho, a gente baixa e assiste. O melhor Wolverine. O melhor Wolverine. Pera. Melhor Wolverine é da animação dos anos 90 do X-Men Evolution e do quadrinho. Não, X-Men Evolution não. Cala a boca. O do X-Men Evolution é melhor. Paulo, cala essa boca. Aquele desenho é muito bom. Remover pessoa desse grupo. Aquilo não é Wolverine. Aquilo não é Wolverine. É muito da hora, velho. Só pra pegar. É muito legal, não. Gente, esse desenho era todo dia. Eu acho que eu assisti esse desenho inteiro umas 10 vezes. É que pariu. PlayStation, né? PlayStation? Mano, vou de companhia. Não, na boa, vai ser. Fala. Eu já não te respeitava pra você dar 7 pra cavaleiros. Agora você vai me falar que eu vou viver. Caralho, cara. Bom. Mas eu vou dar Ah, cara, o Wolverine do X-Men Evolution, ele é uma adaptação. Ou você vai me falar que o Wolverine da Extreme, que pega o Hércules, é bom? Quem chamou essa garota aqui, velho? Calma, ela gosta de Quarteto Fantástico. Eu tô falando do Paulo. Ele tinha que fazer alguma... Antes de a gente continuar aqui, vocês continuarem me apedrejando, vamos pro próximo filme, vamos falar de coisa boa antes que vocês continuem me apedrejando. Calma aí, vamos falar de coisa boa, calma aí. Por que, amigo? Em 2017 a gente tem Guardiões das Galáxias do... Eu já falo que vai ser foda. Não vi nem o trailer, nem o... Foda-se o trailer. Guardiões da Galáxia vai ser bom. Um nome apenas pra definir Guardiões da Galáxia 2. Adam Warlock. O rei das estrelas, o pai do Peter Cruz. Meu, vai ser muito bom. É, e só pra lembrar, recentemente hoje saiu notícia... O roteirista James Gunn falou que esse filme não vai ter quase nenhuma ligação direta com o Infinity War. Cara, você sabe qual é o mais legal do Guardiões da Galáxia? O mais legal da Marvel inteira, assim. Na verdade, quando você vai assistir um filme da DC, você vai assistir um filme da DC, primeiro ponto pra ver um herói que você gosta, segundo ponto pra você ver porrada desse herói que você gosta. Quando você vai assistir um filme da Marvel, sim, primeiro você vai também pra ver um herói que você gosta, segundo também pra você ver porrada desse herói que você gosta. Só que a Marvel tem umas coisinhas a mais, como easter egg, diversão, piadinha, Howard the Duck, a trilha sonora, exatamente. Cara, a parada que eu mais tô esperando desse filme do Guardiões da Galáxia, velho, é a trilha sonora. Meu, vai ser o volume 2 do Awesome Mix assim. Caralho, cara, como eu cantei todas aquelas músicas no cinema. Quando começou? Eu não sabia que tinha David Bowie no filme. Quando começou David Bowie, cara? Eu quase chorei. Existe uma lei no universo que... Existe uma lei no universo que... O filme tem David Bowie, pode ser o roteiro que for. Se o filme tem o David Bowie, o filme é bom. É Footloose, né? Você deu Footloose. É, a piada do Footloose. Eu falei, é Footloose, não, não tem Footloose. Tem um filme que conta a história do garoto que vai para a cidade. Sim, história do Kevin Baker. Então, tem no Footloose no meio, tá vendo? Tem no Footloose e a piadinha da pizzaria pélvica, né? Sim, exatamente. Foda. Ele dança uma história de longe. Ele canta. Não, esse foi um dos maiores anticlímax que eu já vi na história, cara. Agora o bicho fudeu, né? O rolando com a pedra da... E como não, e o pior de tudo, nesse filme ele tá cantando, ele tá meio que distraindo ele, mas é algo lógico, porque é algo desconhecido pro Ronald. Então, tipo, caiu muito bem, tá ligado? Tipo, ele não sabe o que é isso, tá ligado? Vai se fuder pra quem xingou o final de Guardiões por causa do poder da amizade. Só apareceu aquela cena do Chaves lá, que a televisão do seu Madruga tá dando choque, todo mundo fica tremendo, mas tirando isso, qual foi? Cara, agora, antes da gente prosseguir assim na nossa lista, eu acho que a gente pode pular 23 de junho, 14 de julho, 28 de julho e ir pra novembro. Não, vamos lá. Não. Você sabe por que o Paulo tá querendo pular esses filmes? Porque ele quer chegar logo em 2018. Ah, pra falar do Flash, né? Não, falar da Aquaman. Não, pra falar... Ah, tá, é verdade, falar da Aquaman. Cara, eu vou passar pra você o porquê eu quero pular... Eu vou falar pra você o porquê eu quero pular o filme da Mulher Maravilha, que é uma notícia que eu creio que o Luiz, como lê bastante sites assim, ele já leu. Provavelmente, o filme da Mulher Maravilha vai se passar em 1920. Ela é imortal. Cara, o que que tem? Ela é imortal. O que que tem? Ela, cara, eu não é imortal. E assim, e mesmo o filme não sendo bom. O roteiro do filme é do Joss Whedon? Tá doido? Acho que não. Sim. O roteiro bem antigo que a Warner tem. Escrito pelo senhor. Escrito pelo senhor Joss Whedon. Eles só vão dar uma mudada. O que é bom, né? Porque assim, se você for pegar um roteiro, se essa história realmente for verdade, desse roteiro ser do Joss Whedon, é bom porque ele sabe muito bem trabalhar com mulheres, né? Afinal, vimos Buffy. Quer dizer, eu vi Buffy, não sei vocês. Mas eu vi Buffy, né? Não sendo tão bom assim, a Mulher Maravilha, eles têm que apresentar. Eles não podem jogar a esmo no Batman vs Super-Homem e só apresentar no filme da Liga. E por isso que muita gente odiou o Capitão América, o primeiro. Porque ele foi mais pra apresentar o personagem mesmo. Eu não acho ele ruim, não, acho ele divertido. Eu gosto dele, eu gosto muito dos personagens do Capitão América 1. Eu só gosto porque tem a nova campanha do Doctor, que é claro. Não, só que tem uma coisa legal desse filme da Mulher Maravilha, que a Warner quer que seja uma diretora mulher, o que é legal, né? E vale lembrar que teve Guerra ao Terror, né? Que é um filme muito legal. E vale lembrar que vai ser a Gal Gadot. Por que a Gal Gadot, Warner? Vocês assistiram Velozes e Furiosos? Eu assisti. Ela morreu em Velozes Furiosos, eu fiquei muito bolada. Ela não tem corpo em Velozes Furiosos. Eu, tá, vamos pro eu próximo. Eu acho que a Lucy Lawless deveria ser a Mulher Maravilha. Eu já vi isso, meu. Deixa vamos acalmar os ânimos. Cara, eu sinto falta do tempo que a Mulher Maravilha era a Megan Fox. Eu só tinha medo que se a Megan Fox, porque ela ia amarrar, ela ia conseguir enroscar a corda naquele dedo escroto dela. Saindo de uma desgraça, indo pra outra Fox em 2014 e lançar Quarteto Fantástico 2. Não falta um. Falta dois. Vamos pular isso, porque ninguém sabe o que, que vai. Olha, eu não quero falar do. Eu não quero falar do Cocoisa de novo, não. Vamos pro próximo, por vai ter a surpresa prateada assim, nesse dois também? Oh, não. Não, acho que não. É porque assim, o primeiro já vai ser um câncer. O segundo vai ser o retorno do câncer. É meio maldadinho. O primeiro vai ser o câncer. O primeiro vai ser o câncer. O segundo vai ser o câncer cantando. No, God, please, no! No! No! Vamos pro macaco. Ainda no mesmo ano, 2017, lá pra Júlia, aquela velhota bonita 28, a gente tem Thor Ragnarok. Que eu tô muito ansioso pra esse filme, falar a verdade. Eu tô com muito medo desse filme, porque... Cara, eu tô muito, tô querendo muito ver esse filme. Cara, se Deus quiser, o Thor morre nesse filme. Eu acho, Nem não, eu, tio Phil, eu acho que eles vão ter culhão e matar o Thor. Eu acho que eles vão matar o Thor, mas vão reviver. Não, eu espero que é pra subir o Beto. Na realidade... Vamos pro Vingadores 2, pra aquela teoria da conspiração que todos têm, que o Thor vai deixar de ser digno do Mjolnir. Por um minuto eu pensei que você ia falar que o Thor ia deixar de ser diva. Também, né? Podia. Se ele deixar de ser digno do Mjolnir, ele vai pegar o martelo que eu não lembro o nome, o machado gigante lá que eu não lembro o nome, e aí ele vai virar mais quase um Conan Bárbaro, né, cara? Aí chama o Jason Momoa. Vai ter também o Loki no lugar de Odin, né? Odin morreu, provavelmente. Gente, a melhor coisa de qualquer filme do Thor... Assim, cá entre nós, Ragnarok, eu espero que todo mundo morra, porque é Ragnarok. Você sabe como funciona o Ragnarok, né, pros nórdicos, né? A pica entrando com força. É tipo, é estilo ciclo indiano, que é a Shiva e o Brahma. É um ciclo que ele vai terminar pra começar um novo, ou seja, vai morrer, mas vai ser aquele clichê de quadrinho que o cara vai reviver. Você sabe como funciona o Ragnarok? Querido ouvinte, você que está ouvindo, pegue sua mão esquerda e faça um círculo com ela, mas um pouco aberto. Certo? Agora, você pega a mão direita e fecha ela. Aí você vai pegar e colocar a sua mão direita passando por dentro do círculo da mão esquerda. Isso é Ragnarok. Melhor definição, adorei. Tudo bem? Obrigado pela minha compreensão. Tem ainda em 2017, cara. Rapidinho, eu acho que Thor Ragnarok vai ser um puta de um filme. Também acho. Se Deus quiser. Porque o gancho do segundo filme é foda. É se Deus bom. Quiser, porque eu vou ter me fudido dois filmes atrás. Então, se Deus quiser, esse tem que ser bom, cara. Cara, o segundo filme é bom, cara. Sim. Fudido dois filmes antes do Thor. Eu vou ter me fudido em Mulher Maravilha e em Quarteto Fantástico. Ainda em 2017, lá pra novembro, a gente tem o filme que tomara que tenha a trilha sonora do Pantera. Sobe o Pantera aí, velho, na edição. Eu posso mandar porque quem a gente tá sonando. Eu estou falando de um filme de Pantera Negro. Pantera Negra. Marido, o que nós sabemos do Pantera Negra? Que ele cara com a Aurora. Que ele é preto. O ator na verdade, que ele... Primeiro que ele é negro. Ah, não. Calma aí. Para a música do Pantera, para tudo. Volta a música do X-Men rapidão aqui pra mim. Por favor, Fox. Se vocês forem rebutar todo mundo do universo do X-Men... Eu esqueci de falar disso, mamãe. Se vocês forem rebutar todo mundo do universo do X-Men e colocar todo mundo mais jovem e tal, por favor, se for tiver uma nova tempestade, Lupita Nyong'o. De Moicano de preferência. De Moicano, velho. Lupita Nyong'o de Moicano, velho. Agora sobe a música do Pantera de novo aí pra mim. Obrigado. Obrigado, editor. Você é rica. Beijo na boca do editor. Vale lembrar que já foi anunciado o vilão, né? Vilão do Pantera Negra. Que vai ser o Ed Circus? Vai ser o Ed Circus, que eu não sei o nome do vilão do Pantera Negra. Uhum. Ed Circus. Eu nunca li nenhum quadrinho do Pantera Negra. Ed Circus. Então, Ed Circus, e vai ter o outro lá, o... Vai ser o Gollum. E já saiu, né, o visu do cara, também tem aqui no... Até aqui, porque eu fiz a notícia. Achei muito da hora, mano. Achei da hora a arte. E será que ele já vai aparecer nos Vingadores 2? Acho que não, né? Só vai aparecer o quanto. Eu acho que se aparecer, ele pode aparecer no final, pode ser uma menção no nome dele. A propósito, já tem algumas teorias surgindo por aí na internet por causa da série do Marvel que apareceu apoiado. Tinha um pontinho aí no bacana. Já é a primeira menção ao Pantera Negra. saiu uma semana antes do anúncio. Vamos pro próximo, Caco. Primeiro filme. Vamos lá. Em 2017, também a dona DC Comics tá sentindo o bagulho ficando tenso pro lado dela. Então vamos fazer um novo filme com o Supergrupo. O primeiro oficial com o Supergrupo, né? Porque o outro lá só tem dois com uma galera. A gente vai lançar Liga da Justiça, nego. E vale lembrar que esse filme pode não acontecer. Os Lá de trás foram horrorosos. Aquele filme da Liga da Justiça é bom, cara. Não, cara. Eu acho que esse Liga da Justiça vai ser o maior tiro no escuro que a Warner vai dar em todo esse tempo. O maior tiro no escuro se chama Esquadrão Suicida, cara. A gente já passou dele. Não. Esquadrão Suicida é bom. Você vai apresentar. Ele é bom pra você amar uma boa história. Um grupo de super-heróis sem origem nenhuma. Verdade. O único que vai ter vai ser o Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha. Eles vão soltar tipo, o filme do Aquaman depois do filme da Liga da Justiça, tipo, e a Lori. Isso é tão errado, cara. Isso é tão errado. O Lanterna Verde nem vai estar no filme da Liga da Justiça. Cara, isso é muito errado. Isso é muito errado. O que é errado, Caco? Soltar o filme do Aquaman depois do filme da Liga da Justiça? Não, tem o filme do Aquaman. Acho justo. É, principalmente. Cara, eu só vi um momento bom do Aquaman. E foi quando ele deu na cara do Superman e disse: eu não obedeço regras, eu sou um rei. Então, cara, Injustice. Acabou aí. Então, cara, esse filme, ele é a tentativa de Vingadores da Warner, mas eu não sei se vai dar certo, por conta daquilo que eu falei antes, né? A Marvel, ela tem uma parada muito, muito em volta dos seus filmes, que todo mundo já vai pro cinema esperando aquilo. A Warner não, cara. E as pessoas que vão assistir os filmes na Marvel... Sabe quem que são os heróis que vai aparecer nos Vingadores? Porque a gente teve todo um processo, cara. A Marvel tem fase 1, fase 2, fase 3. Eles estão pensando nesse filme há muito tempo. A galera não conhecia o Thor, a galera não conhecia muito do Homem de Ferro, não conhecia muito do Capitão América. Só que a DC tá se segurando com uma parada que os heróis dela todo mundo conhece. Mesmo quem não conhece quadrinho, conhece o Lanterna Verde, conhece o Flash, conhece o Aquaman. Isso, o que acontecia com a Marvel, não acontecia. Mas sabe por que essa galera conhece? Porque, vamos dizer que eu acho que a produção em televisão da DC é bem mais superior que a da Marvel. Exato, mas é nisso que a Warner tá se segurando. Ou você acha que se a Marvel tivesse esse truque na mão de todos os heróis dela serem conhecidos, ela ia ter feito um filme de cada um pra pontuar cada um? Ela não teria feito, cara. Pois é, né? Mas ainda assim rendeu uma boa bilheteria. Exato, ela se apegou nisso, na bilheteria. Então, todo mundo conhece o Tony Stark. A gente vai precisar fazer dois filmes apresentando o cara. Que o segundo filme também tá apresentando ele ainda, então. Cara, ninguém conhece o Shazam, cara. Eu não conheço, tipo, eu descobri que não, era Shazam. Todo mundo conhece o Shazam, cara. Ah, cara, uma criança de 3 anos. Não, veja só, todo mundo conhece. Já passou uma animação no SBT em que o Super-Homem apanhou pra alguém e ele era o Shazam. Mostrou bem isso, ele levou uma surra linda. Cara, eu não tô falando da nossa adolescência, tô falando da galera de 13 anos que vai assistir o filme. Em 2020. Em 2020, 2019. Ou 2016. 2017, cara, calma. Dizem que o vilão do primeiro Liga da Justiça é o Brainiac. O Brainiac é um vilão legal. O único problema, novamente tocando aqui, que a gente já é o primeiro, já daqui a pouco a gente vai entrar nesse filme, é o Flash, cara. Eu acho que o problema dessa merda desse filme vai ser o Flash. E a e aquela cronologia linda que a DC quer separar. Mas ok. Logo a gente entra nisso, porque lá vem merda, lá vem bagaceira. Na Sony Picture Columbia. Foi anunciado um spin-off de Spider-Man com um grupo feminina. Ah. E aí? Qual é que é? Comentários sobre esse filme. Vai ficar uma bosta. Acabou. Vai, lógico que vai. Não, vai. Esse rumor de que a Gwen pode voltar no Espetacular Homem-Aranha 3. É porque assim, como seria um grupo feminino do Homem-Aranha? Seria. A Mulher-Aranha? Não, porque eles não têm a Mulher-Aranha. A Jessica Drill eles não têm. A Mulher-Aranha tá na Marvel. A Sylvie, que é a que eles apresentaram agora na Marvel Now. A Garota-Aranha. A Felicia Hardy. E só. E tem o rumor de que a Gwen pode voltar, né, a vida. É, mas só que se ela voltar, a vida vai ser igual no quadrinho, tá ligado? Cagada que o Dan Slott vai fazer no final de ano. Transformar a Gwen numa Mulher-Aranha. surgiu um rumor no começo, que eu acho que esse rumor é plausível pra gente datar o programa, que inicialmente tinha um rumor que iam fazer um filme da Tia May, mas isso já foi desmentido. Sabe o que é isso? Eu explico o que é isso, galera. A Sony, ela precisa fazer dinheiro. Não, a verdade é que a Sony não sabe o que vai fazer com a Homem-Aranha. A Sony precisa fazer dinheiro. Cara, a Sony não tem ideia do que vai fazer com o Homem-Aranha quando a gente comentar o próximo filme. Ele vai pegar um dos melhores super vilões do Homem-Aranha e vai cagar. E vai colocar o Carnage, né? Venom e Carnage. Ah, o próximo filme é Venom e Carnage. Mas aqui não vamos nem falar. Vamos pro próximo. Esse filme vai ser foda. Vai ser o Lego Batman. Esse é divertido. Esse é legal. Esse dá pra rir. Então, a Warner divulgou o Lego Batman, porque a Warner tem o direito de todos os filmes do Lego. Agora, o Lego Batman vai ser o Batman do filme do Lego? Eu acho que sim, cara. Não, o filme do Aventura Lego eu acho sensacional, cara. Tudo é lindo. Acho muito bom. Dumbledore, não, é o Gandalf. agora eu espero que seja na mesma pegada de uma Aventura Lego, cara. É, porque é legal, porque a Aventura Lego aparece todo mundo, né? Aparece o Batman, aparece o Flash, o Superman, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde. Vai ser bem melhor que você suba tudo, né? Aí vem a dúvida, mas será que vai... Eu não acho que vai ser aquele Batman do Aventura Lego. É, pode ser o Batman dos jogos, né, também. É, acho que vai ser um Batman mais Batman. Não sei, cara, é porque o Batman dos jogos, ele é Batman, mas ele é muito divertido. Ele é a mesma pegada de uma Aventura Lego, tá? Sabe, cara, eu ia gostar tanto que fosse um filme sombrio com Batman Lego. Sabe, tipo Tim Burton. Em 2018, próximo ano, 2018, agora vem a treta The Flash. Primeira polêmica que eu vi na internet algum tempo atrás. Deixa eu soltar a primeira polêmica pro cérebro de nego explodir, porque eu tenho a impressão que ninguém sabia disso. Rezam os boatos que o Flash vai ser gay. Eu sabia. Só porque o cara é gay? Qual é o problema? Tá, mudou minha vida. Ele não canta mais no HQ, né? Esse predadorzinho. Não sei, gente. Não, é porque assim, vai ser o Ezra Miller, né? Que a gente falou dele do que já não tá sendo invisível. Ele também fez o Prisão Falar de Kevin, antes que o Paulo me conte mano, pela Nanadia. Mano, Prisão Falar de Kevin, precisamos falar sobre Kevin, é muito foda. A Warner tem o universo dela do DC no cinema, e a Warner tem o universo dela na televisão. No cinema, será um Flash. Na televisão, será outro. E vale lembrar que vai ser o mesmo personagem, né? Vai ser o Barry Allen, os dois. Não foi não. Confirmado não. Que seja o Barry Allen no filme. Não foi confirmado. E aí que mora o problema. Porque se ele for o Wally West ou qualquer outro Flash da cronologia, beleza. Eu aceito, eu posso aceitar. Agora, cara, se você me fizer outro Barry Allen, você vai ter que ter uma explicação muito plausível pro Barry Allen ter mudado. Porque o Erza e o ator do Flash no seriado são muito idênticos. Eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa. Sabe por quê? Sabe o que a galera da Warner falou? Na coletiva deles? Então, lá no meio da palestra deles e tal, então, que eles soltaram uma palavra ali no meio que fudeu a vida de todo mundo que é fã da DC. Multiverso. No multiverso não existem nhenhentos Barry Allen. No multiverso existe o Kid Flash, existe o Flash que é o Ali, o Wally West. Existem vários Flashes diferentes. Barry Allen só existe um. Por isso que eu tô falando, Paulo, que ele não vai ter. Provavelmente não vai ser o Barry. Ô Paulo, uma das razões de eu não querer assistir o filme o seriado do Flash, mas é porque que eu vou ver um filme, um seriado do Flash, sendo que vai ter um filme? Porque eu acho ridículo a DC, por mais que seja foda a série, eles poderiam não ter feito essa série e ter feito o Flash mesmo, sabe? Ter lançado antes. Brother, mas se fosse assim, eles não deviam fazer nenhuma. Eles não poderiam fazer nenhuma série baseada nisso. Eu acho que Flash não é um herói pra essa série. Não, acho que não. Acho que é legal uma série. O meu medo da série é que eles se tornassem Smallville. Somebody save me. Exatamente. Foda. Ah, o Smallville era muito da hora, depois ficou ruim. Caraca, é sério que eu ia falar bem de Smallville aqui. Tomara que tenha dois Flash, tomara que os dois se encontrem, tomara que os dois saiam na porrada, não vai se encontrar. Gente, você tá sonhando demais, cara. Gente, pula pro próximo que é bom. Pedidos da Marvete em 2018, lá pra Maia, aquelas meio altas, nós temos Avenger. Agora Infinity War. Oh. Olha qual é a foda. Teaser trailer já, né? Mal filmou o filme, já tem teaser. Não, não pouca bosta. O Thanos com uma nova completa. Só isso. Cara, esse terceiro filme vai ser... Foda, não tem outra palavra pra definir. Foda, acabou. Cara, eu posso definir uma coisa aqui, assim, referente de referente ao Infinity War, pelo que vai ser passado, assim, os dois filmes que vai vir logo em seguida, antes da segunda parte. Eu tô torcendo de coração pra ele ser baseado nessa última saga que o Rick Remender escreveu, que é Infinito. Porque, cara, que saga... Eu quero uma mistura mesmo. Uma mistura dessa última, da última saga, da primeira saga das primeiras guerras do Infinito, com essa saga mesmo Infinito, que é a saga do Thanos mesmo, chamando os construtores, mais uma porrada de coisa. Eu também torço pra aparecer a morte. Eu só quero que esse filme seja bom, cara, só isso. Eu também. Cara, vamos pro próximo, que a gente foi... Esse a gente foi... Profeta. Caraca, caraca. A gente foi profeta, pode desculpa, falar. Desculpa, eu me chamo Caco Ramone e eu acertei. Porque em 2018 também teremos o filme da Capitã Marvel. E eu espero que seja a Alexandra Daddario. Eu espero que seja a Alexandra Daddario. Pelada. Eu tenho Aga. Que dizer que eu conheci a Dadaria por causa do Percy Jackson. Caraca, que susto! Muito! Que susto! Caraca, que susto! Você quiser falar que você conheceu a Dadaria pelada? Não! Eu conheci ela por Percy Jackson e quando eu fui assistir Through the Jackson, eu vi ela assim, eu fiquei muito chocada. Cara, vai muito bem. Chocada mesmo. Todo mundo conheceu ela por Percy Jackson, que até a mãe dela conheceu ela por Percy Jackson. É aquela coisa, o Percy Jackson mais um exemplo, um belo exemplo do que a Fox caga nas coisas. Vai ser um filme legal, porque ela é uma personagem maneira e vai ser a primeira mulher da Marvel, né? Porque olha isso, é a cara da Daddario. É a Daddario, é a cara da Daddario. Cara, só convém lembrar que a Capitã Marvel, Capitã mesmo, ela tem o cabelo meio moicano, galera. E a Daddario não pode cortar. É pecado cortar cabelo agora. Peraí, não, não é pecado. Peraí, qual Capitã Marvel você tá falando? A Capitã do quadrinho atual. Cara, a Carol Danvers não tem cabelo moicano, cara. Capitã Marvel atual dos quadrinhos, nas capas dos quadrinhos que eu vi, ela tá com o cabelinho meio moicaninho pra cima, cara. Não que eu saiba, cara. Posso estar muito errado. Ah, ok. Você quer quem seja Capitã Marvel? O Supla. Não. Ó, se isso aqui é moicano, cara, então você tá meio leleco da cuca, ó. Isso é moicano? Isso. Me fode na edição e compartilha a tela, filha da puta. Isso é moicano, cara? Isso é moicano? Não sei se isso é moicano, não. Deixa eu entender uma coisa. Calma aí. Deixa eu entender uma coisa. Por que você tem uma coleção de imagens da Capitã Marvel no seu computador? Não, é história em quadrinho da Capitã Marvel que eu tô acompanhando da Marvel Now, por isso. Por que caralhas aladas você tá, tem uma pasta só com imagens? Ah, tá, é do quadrinho, tá, entendi. Ah, é do quadrinho, porra. Caralho, essa lado sentiu a pasta só com imagens da Capitã Marvel. Tem uma teoria para pro fandom muito, muito viciadinho em Agents of Shield, por causa de vários acontecimentos da série, de que a Sky, que é uma das personagens principais, seria a Capitã Marvel, por toda a origem desconhecida dela e ser alienígena, mas eu acredito que nunca vai. É que a Capitã Marvel tem sangue do Skree, não é? Do Skree. Ela é uma inumana. Ela é uma inumana. E aí, tipo, a gente já criou todo o arco pra inumano, gente. Mas são os inumanos, né, gente? Tem muito bom. Ah, mas a Sky não tem cara de Miss Marvel. Ela cara, só pelo. Eu nem vi ela, mas só pelo nome eu já não curti. Não, ela é muito chata. Mas ela é inumana e o pai dela também é. Então, mas toda pessoa com o nome Sky deve ser chata, né? Não entendi a piada. Olha o cara fazendo intriga. Caco Ramone, Caco Ramone. Pelo menos a gente lança, né, cara? Não fala isso, não, que a gente lança sem qualidade. Não. É. E a gente cobra de graça, né? A gente cobra de graça. Como é que eu cobro uma coisa de graça, o jornalista? Foda-se a lógica. O senhor jornalista. Como é que alguém cobra de graça? Não sei, cara. 99 vidas cobra, cara. Como a frase do Luigi não tem sentido, a gente vai pra um próximo filme que também não tem sentido. Em 2018, uma semana depois da Capitão Marvel, um filme do X-Men que ninguém tem ideia do que é, nem a Fox, né? Então, tudo bem. Pois é, então a gente pula, vai pro próximo. A gente pula porque no mesmo mês, uma semana depois também do filme do X-Men, que ninguém tem ideia nenhuma, a gente tem um filme que o Paulo quer falar muito, se Deus, que eu vou cortar na edição, a gente tá falando de Aquaman, o Homem Molhado. Então, já falamos, vamos lá pro próximo. Pera, né? Próximo em novembro temos Iron Man. Antes do Paulo falar e não parar mais depois. Ah. Eu vou falar igual o Azaghal falou. Só tem uma chance desse filme do Aquaman ser bom. Ele não falando. Calma aí. Conan, o Jason Momoa falou, a gente viu o que deu. Calma aí, vamos lá. Policari, você tem um minuto cronometrado pra você falar de Aquaman, vamos lá. Cara, o que eu vou falar não é nem um disclaimer muito grande. É simplesmente que ele pode dar certo desde que seja... Desde que o roteirista lá, adaptador, saiba o que ele tá adaptando. Porque se for fazer uma simples uma adaptação da versão que nem dessa atual, vai ficar não vai ficar legal porque é o Jason Momoa. Calma aí. O filme... abre aspas. O filme tem chance legal se quem estiver adaptando sabe o que está fazendo. Fecha aspas. De quantos filmes a gente falou aqui em cima? Os 15? É. Essa frase pode ser levada para os 15? Pode. Isso aqui no Aquaman tem um porém. Porque a gente tem vários Aquaman, assim, que a gente conheceu ao longo dos quadrinhos. Assim filmes. Como todos os outros também? Mas o Aquaman... Mas... Você ouviu falando do Flash? Pera aí, só um adendo. Nós falamos de 25 filmes. Os 25 filmes, uma porcentagem, vamos dizer 40%, é DC. Que tá dependendo do Batman vs Superman. Então não tem como essa ideia de ser... Ah, é... Se o roteirista for bom. Pode ser bom, pode não ser bom. E Aquaman tem 90% de chance de ser ruim. A realidade então, é essa. É o que eu tô falando. Por exemplo, nos novos 52, se a gente for pegar ele as minhas opções... Ele é foda, você só falou isso 10. Não é questão dele ser foda. O que tornou o Aquaman nos novos 52 legal foi o fato deles pararem com isso de fingir que o Aquaman é um super-herói. Você me falar do crack, eu derrubo você. Agora é sério. Eu tô falando sério. E no Injustice, não falando do crack, mas fazendo essa citação do Aquaman pra não ficar redundante, no Injustice também ele sabe se portar como um rei. Ah, então, e no Super Amigos ele fala com um golfinho. Exatamente. Só que no Super Amigos ele tinha uma. Ele se levava a sério. Ele se levava a sério. Não, cara, não se levava a sério, cara. Não tem como levar aquilo. Tem o chefe Apache, cara. Não tem como se levar a sério naquilo. Eu me dei choque, cara. Cara, só que o que eu tô falando. Aonde eu quero chegar? Você, onde eu quero chegar? Peraí, você. Opala, você quer ver um filme de super equipe que ninguém lembra que existe, que se leva a sério? Sociedade da Justiça. Isso mesmo, meu filho. Qual? Sociedade da Justiça, cara. Puta, aquele que filme ruim, cara. Que filme ruim, cara. Pera. Aquele que o líder é o Flash? Isso. Isso. Nossa, que filme ruim, velho. A chance dele ser bom se eles também pegarem aquele Aquaman que tem a mão de gancho, né, cara? Que aquele Aquaman é um Aquaman que, tipo, mais do que impor respeito. O cara é foda mesmo. Se ele pegar aquele Aquaman e o Jason Momoa sou... Fale mais sobre seu desejo, sobre esse Aquaman. É, fale mais sobre seu desejo sexual. E o Jason Momoa souber, né, tipo, uma boa interpretação pra esse Aquaman, coisa que eu acho difícil, a chance do filme ser bom. Caso contrário, mano, vai ser uma merda. E não, eu não sou fã de Aquaman, cara. Eu simplesmente respeito o cara como personagem. Sim. Você é muito fã de Aquaman. É sim, se fãs de Batman são cuequinhas verdes, fãs de Aquaman são coletes amarelos. E Paulo, você está de colar amarelo, cara. Você é fã do Aquaman. O Policar é a única pessoa do mundo. Quando o Azaghal falou no cast do Jovem Nerd, ninguém liga pro Aquaman. No momento eu falei, o Paulo. O foda é que o Matheus me misou por causa disso também. Cara, eu só digo uma coisa. Eu posso ver todos esses filmes do lado do Paulo, menos do Aquaman. Puta merda, vocês ainda estão falando do bosta do Aquaman, cara. Estamos falando do Aquaman, sim. Não, na verdade, nós não estamos falando do Aquaman, estamos falando do Paulo agora. Ah, tá. Enquanto ele é o bosta, ele tá falando que ia ser zoado com esse viadinho. Olha só! Caraca, até o Ender que chegou agora. Não, eu não estou zoando você. Eu estou falando que todo Paulo que eu conheço é zoado. Ele gosta de alguma coisa que. E a Marina já viu a foto de filhinho de mamãe do Paulo já. Pera. Alguém de fantasma tá aqui. A gente tem o 20 fantasma aqui. Eu quero. Já que é pra todo mundo. Vou pedir pra desmutar também. Vou falar Cavaleiro do Zodíaco pra desmutar e me xingar também, já que tá se bullying comigo aqui agora por causa do Aquaman. Sei lá, né? Então a gente ir pro próximo, né? Porque vamos combinar, né? Próximo é Bíblia. Depois de Aquaman em novembro, nós temos Inumano. Que eu acho que eu não manjo nada desse filme. Alguém, por favor, fala. Eu acho que a Marina pode abrir a matraca dela, porque ela falou do Agents of Shield lá, né? É que Agents of Shield criou um marco para Inumanos desde o final da primeira temporada, quando começaram a surgir desenhos, tipo, em superfícies de parede. O Colossum, ele começou a esculpir símbolos, e aí todo mundo achou que ele estava pirando. E aí, no começo da segunda temporada, a gente foi percebendo que era uma compulsão que estava piorando, e no último episódio a gente descobriu que é um mapa. Aqueles desenhos, ele, sei lá, escaneou e os caralhos, e botou na tridimensional e é um mapa. E aí já surgiu por todo canto comparações entre aquele mapa e as cidades de. E a cidade de Inumanos. Uhum. Que é. Eu não sei, esqueci o nome. Aquela cidade lá em cima de Malai e tal. E aí surgiu todo o boato de talvez seja realmente isso, talvez não. Eu espero que seja porque tá foda. Vale lembrar que o Coulson morreu, né, no final dos Vingadores. Ele morreu e ele foi. Tipo, ele reviveu porque. Tipo, transformaram ele num inumano, basicamente. Porque os inumanos são. É, como é que é? Experiências entre Kree e seres humanos, tipo. E como reviveram ele com sangue de Kree, acredito que agora ele seja um inumano. E a Sky também é um inumano. Fora que ele fica bem mais agilidoso, né? É, ele tá, tipo. Ele tá mais forte agora e ele tá. Resumindo, a Marvel tá tentando fazer os inumanos virarem os X-Men que ela precisa. Sim, porque tanto que o Pietro e o Anderson, a gente não comentou, mas eles provavelmente vão ser tratados como inumanos. Não, eles são milagres. Eu acho que não. Eles são milagres. Porque no final de Capitão América 2 ele fala, ah, são milagres. Aquela menina é assim, ela nasceu numa família onde ela tem duas irmãs que são boas atrizes e ela. E aí, tipo... Ela meio que é carregada pelas irmãs dela. Que, o que já não é muito bom, né? Porque as irmãs também não são lá essas coisas, né? É, as irmãs dela fizeram filmes quando elas eram crianças bonitinhas e fofas. Agora elas sumiram, tipo, agora elas são super estranhas, cracudas. Qual foi o último filme que as irmãs Olsen fizeram? Foi no Pique de Nova York? Foi no Pique de Nova York. É aquele que passa direto na Globo, não é? Não, no SBT. Não, passa no SBT. O próximo filme a gente tem, sem data ainda definida, mas tá certinho, que é ali no final de 2018, o novo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3, que muita gente tá falando que pode ser um reboot. Um reboot do reboot, é isso? É, exatamente. Isso. Ah, né, cara, porque apesar de muita gente ter gostado, foi um fracasso de renda, né? Isso aqui, então, eu acho erro rebootarem agora. Eu não sei, se eles tiverem a ideia de, sei lá, de da Sony licenciar pra Marvel, que pode acontecer, em 2018, pode ser que... É que eu acho que o universo do Homem-Aranha, acho que não cabe no... Esse universo que eles montaram, acho que não... Sabe o que não eu acho bom, foda? É o que todo mundo fica comentando. Ah, não, por que o Homem-Aranha não tá nos Vingadores? Essa é a minha teoria, talvez alguém concorde comigo. Eu acho que tanto o Andrew Garfield quanto o Tobey Maguire, eu acho que eles não teriam espaço entre tantos atores grandes e heróis. Eu acredito nisso, que talvez ele sumisse um pouquinho. Eu concordo que os Vingadores têm atores muito bons, né? A gente tem o Robert Downey Jr., a gente tem a Scarlett Johansson, que ainda não é muito boa, em todos os sentidos. Concordo. Agora, né, amiga, cá entre nós, o restante... Some um pouquinho, vai. O Thor, vamos, eu quero falar do Thor. O Edgard come o Thor no café da manhã, velho. Come o Thor no café da manhã e atuação. Gente, posso falar um negócio pra vocês, assim? É que tá, Paulo. A Sony, ela é mais amigável com a Marvel do que a Marvel com a Fox, por exemplo. Agora, calma aí. Agora vamos pensar o seguinte. A Sony, obviamente, ganharia muito tendo o Homem-Aranha nos Vingadores, até porque a Sony precisa de grana. Vamos lembrar que a Sony Pictures, ela tá fechando o ano, 3 anos seguidos, no vermelho. Agora, o que a Marvel ia ganhar com o Homem-Aranha? Ok, de ter um personagem super maneiro, ok. Eu acho que quem ganharia mais era a Sony. Exatamente. O que a Marvel ia ganhar com isso? Por quê? Porque o Homem-Aranha, o Aviarad já falou que se o Homem-Aranha for pro universo dos Vingadores, ele teria que ser o protagonista. E todo mundo sabe que nos Vingadores, nas HQs dos Vingadores, o Homem-Aranha não é protagonista nem aqui nem na China. Então fica meio difícil a gente falar. Eu acho que a Sony não precisa, no momento, não precisa do Homem-Aranha. A Marvel. A Marvel não precisa do Homem-Aranha. A Sony precisa muito. A Sony precisa muito, né? Eu acho que a Marvel não precisa do Homem-Aranha nesse momento. E eu sou contra o reboot. Por mais que eu adoraria ver o Homem-Aranha no... Não na Guerra Civil, mas num Vingadores contra o... Nossa, velho. Como eu ia gostar de ver uma conversa, umas piadinhas entre o Andrew Garfield e o Rob Downey Jr. Nossa, isso é muito bom. Assim, muito bom. É uma coisa que eu iria adorar, porque, como todo mundo sabe, eu sou fanboy de Homem-Aranha, então... É, eu sei. Então, meio que... Eu gostaria muito de ver, mas acho que a Marvel, no momento, não precisa da Homem-Aranha, não. Seria mais desespero da Sony do que da Marvel em si. Indo pra 2019, a gente tem o meu herói favorito da DC, e eu estou falando do Shazam. Que só tá confirmado o The Rock, né? Como o Adão Negro. The Rock não, ele é um ator sério agora, por favor, Dwayne Johnson. O bicho tá gigante, hein? Meu, ele vai virar uma rocha, cara. Uma pedra. Cara, ele vai mostrar. Ele vai virar uma pedra. Vou mostrar o 7, eu fiquei muito assustada com o tamanho que ele tá. Ele tá tipo com um ombro assim, tá tipo 3 do meu tamanho. Caraca, o bíceps do maluco tá na minha cabeça, velho. Ele tá do tamanho, sei lá, de um centauro. Caraca, ele tá. Ele é o escorpião rei, né? Então. Ele é o Hércules, né? Ah. Ele é o Hércules, cara, ele vai estar em Velozes Furiosos, ele não vai entrar dentro do carro, velho. Cara, mas o do Shazam ninguém sabe o que esperar, porque, é porque não tem nada confirmado, não tem nenhum ator, não tem nenhum Shazam confirmado ainda, né? Anos, é. Só tá o do Danny Johnson, que eu acho que foi uma puta idiotice da DC na Comic Con não ter anunciado as coisas, né? Mas tudo bem. É. Tava lá como showman. Então, o que a gente não tem, o que a gente não quis mostrar, o Ben Affleck, a Gal Gadot e o Henry Cavill aqui, mas devolve The Rock, né? É, o cara eles não querem lá. Mostrar o Best Flag, mostra a moto. O cara tava lá no Comic Con pra anunciar, só que eles tinham ido. Eixa, não precisa. Ah, em 2019. Em 2019 a gente tem a segunda parte de Avengers Infinity War. Que a conclusão da primeira é isso aí, é nóis. Nós que voa, próximo. Cara, eu acho assim. Eu acho que só vale a menção que a parte 2 vai ter, tipo, realmente pra dar aquela finalizada marota e foda, né? É, a única coisa que a gente tem que citar é que pode ser que os dois filmes sejam visões de equipe diferentes, né? A visão da equipe do Capitão América e a visão da equipe do Homem de Ferro. O que é bom que nessa altura do campeonato já deu pra montar uma boa equipe, porque a gente tem gente pra cacete apresentada, né? Olha que tem o Demolidor, Luke Cage. Exato. E a Jessica Jones lá na Netflix. Deus. Netflix. Exato. Tá foda também, nossa. E ainda em 2019, fechando o ano, a gente tem o terceiro filme do ano. E, senhoras e senhores, temos Liga da Justiça 2. É, tamo aí. Silêncio pra isso. É, porque a gente já falou, né? Se der errado, bateu o super-homem, né? Não vai ter nenhum deles, não sai nem no papel. 2020, começando ali a meiota de 2020. Tem dois filmes da Warner de 2020, que merda de ano. A gente tem... Ainda bem que tem Copa do Mundo aí no meio pra dar alegrado. A gente tem o um filme do Cyborg em abril. Cara, você vê que o ano. É ele mesmo? Vai ser o filme dele? Vai. Que bom. Calma aí, que merda. Errei a conta. Não vai ter... Calma aí. 2020 vai ser um ano muito bosta, porque não tem Copa. A Copa é 2022, que merda. É, 2022 a Copa. Que merda, 2022. E Olimpíadas. O Cyborg. Ah, é, 2020 é Olimpíadas, verdade, tem Olimpíadas. O Cyborg não vai ser daquele filme lá horroroso da década de 90, lembra? Que era o Magic Johnson? Era o Magic Johnson? Que era? O que era? Cara. Uma tela verde em junho de 2020 que os caras precisaram de 10 anos pra fazer a pessoa esquecer o outro filme do Ryan Reynolds. E foi muito ruim. Eu levei o meu priminho pra ver aquele filme no cinema. Mó empolgada, tipo, nossa, Lanterna Verde, foda, vai ser o primeiro herói que esse menino vai gostar. Ele saiu do cinema e falou assim, prefiro o Homem de Ferro. Eu falei, meu menino, meu garoto, esse é o meu. Fechando a lista de filmes, a gente tem alguns filmes que ainda não foram divulgados datas, né? Entre eles, a Fox tem o X-Force e o Gambit. Pode ser duas bombas enormes, né? Exato. Oh, eu gosto do Gambit. Ele sendo francês, pode ficar tranquilo. Porque ele tendo sotaque francês. Né? Podia ser o Zidane, né, cara? Mas o cara que vai fazer. O cara que vai fazer o Gambit já foi escalado. É o. Esqueci o nome do cara agora. Ah, é nóis. Ah, é meio famado, hein? É o Tatu. Tudo aparece no cast, Luiz. Eu tô falando de tudo. Eu só lembro o sobrenome dele, que se não me engano é Tatum, mas tipo, eu não lembro o primeiro nome dele. Channing Tatum, ele só faz romance e Infinity Park. A Warner tem o Sandman, né, do New Game. O Liga da Justiça Dark, que não sai do papel há anos. O Liga da Justiça Dark, ele tem um possível roteirista, né, que é o... Dizem que talvez quer deixar na mão de um cara nível Guilherme Del Toro pra fazer o filme e tal. O seu Guilherme Del Toro tá querendo muito dirigir esse filme. Sim, ele quer trabalhar ali na direção, mas também, né, cara, trabalhar com Desafiador, Zatanna, Constantine... Ele fez Passa Free, cara. Ele fez o Labirinto do Fauno. Aí tem o Superman, né, cara, porque ninguém sabe o que é. E um filme desconhecido do Batman. É isso, senhoras e senhores. Tio Phil, por gentileza, suas considerações finais e pra qual lado você está esperando mais filmes? Tio Phil? Tio Phil morreu, senhor Policari, por gentileza. Então, minhas considerações finais é que vamos ter aí um bom tempo de cinema. Eu mesmo acho que já tô quebrando meu cofrinho já, cara, porque ano que vem eu já vou bastante no cinema, ver bastante filme. Apesar de, tipo, ter algumas boas ideias, assim, até que a DC vai ter alguns bons filmes, tipo Suicide Squad, fico do lado da Marvel, porque, cara, Marvel tem Guerra Civil e tem Infinity War, tem Thanos. Foda-se Darkseid. Darkseid só tem um raio de 90 graus, que só que ele morreu pro Batman, então, tipo, ele é um merda. Tô ansioso. E é assim, cara, é a vida. Eu agora que percebi que tava mutado e falei um bocado. Mentira. Sério. Isso não percebia que ninguém te ignorava? Não, assim, eu tava comentando por cima da galera, então achei que tava no meio da discussão. Parabéns. Que bom, né? Enfim. Bem, o que eu acho? Eu sou muito fã da Marvel, então vai Marvel. Eu dou totalmente a força à Marvel. A DC, eu francamente espero que o filme do Batman vs Superman seja bom pra garantir que ele faça uma continuação legal e que não tenha muito problema, tirando o Quarteto Fantástico, que vai ser ruim. E o Aquaman, que também vai ser provavelmente ruim. Homem-Aranha eu nem digo tanto, cara. Eu espero muito que o filme do Carnage seja bom. Spider-Woman! Olha, vai ser ruim. Eu admito, vai ser ruim, mas eu espero que não seja tão ruim assim. Filme da Tia May. Sinistro. E quanto aos filmes da Marvel, cara, eu tô esperando muito. Principalmente do Doutor Estranho. Então é isso. A pessoa que tem de cinema nessa casa, Marina, por favor. Eu quero muito ver o Doutor Estranho de cinema. Eu não sei muito o que esperar de Homem-Formiga, mas espero que seja divertido. Mas eu acho que se for ver essa super melhor vai ser mais pra porque gosto muito disso. E a pessoa que não entende cinema na casa do Luiz, entendeu? Ah, obrigado, tá. Eu também te amo, cara. Eu também te amo. Cara, eu tô pro lado da Marvel, mas eu espero que esse filme do Batman vs Superman seja bom, porque nós nerds ficamos felizes, né? Porque vai lembrar que ainda tem Star Wars, né? Vai lembrar que tem Star Wars ainda. E o remake do Mad Max, que eu tô esperando aí, que eu tô esperando aqui tudo da minha vida. E eu tô muito ansioso pro Big Hero 6. Tambara, quero muito ver Big Hero 6. Avengers, Age of Ultron, né? Quarteto Fantástico, quero passar longe. Homem-Aranha, Sexteto Sinistro, quero passar longe. Aí o meu medo realmente é o planejamento da DC, só isso. Fora. E eu espero que eles sejam um pouco mais alegres, né? Porque... que não seja tão cinza. É, não seja tão cinza, cara. Seja, tenha cores, tem um pouquinho mais de cor, faz bem às vezes ter cor, sabe? Copia Marvel, a gente vai ficar zoando o Paulo, a gente pode copiar, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema você copiar a fórmula que dá certo. Isso é uma verdade. Tamo aí copiando o Nerdcast, né? Mentira. Assim como todos os outros podcasts, já poder esperar. É verdade. Eu fiquei muito triste. Pra vocês que ficaram falando que vocês querem fazer um cast Game of Thrones só porque o Jovem Nerd fez, eu tive a ideia de gravar esse cast antes do Jovem Nerd lançar o dele. Todo mundo sabe que esse blog é meio Marvete, né? Meio? Eu nem preciso falar que esse blog é meio Marvete, né? A gente já pensou em mudar pra Marvel Cast, mas eu deixei quieto. Obviamente todos nós estamos esperando muito dos filmes da Marvel. Mas eu torço muito para que os filmes da DC dê certo, muito certo, né? Porque a gente vai ter uma boa concorrência, né? Não só isso, né, Cato? Pra gente, pra nós nerds, é bom, né? Mas a concorrência é boa. Não, a concorrência é maravilhosa. Isso, o que seria da gente sem o AFS, por exemplo, né? Exato, exato. Esse é o nosso Coringa, né? Exato. O que seria do Corinthians sem o São Paulo? Ah, então. E vice-versa, né? Exatamente. Não, a gente conseguiria viver sem vocês numa boa. A gente tem outros rivais, né? Barcelona, Milan e Liverpool. Então, então, assim, eu torço muito para que os filmes da DC dê certo. Eu torço muito para que os filmes do X-Men dê certo, porque eu gosto. É uma franquia que eu gosto muito, né? São heróis que eu gosto muito. Tanto que eu nem compro muito HQs, mas se você for ver, eu tenho uma porrada do X-Men aqui. Eu torço muito para que os filmes do Homem-Aranha dê certo, porque eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto dessa nova franquia do Homem-Aranha, eu gosto da nova visão do Homem-Aranha, eu gosto muito do Andy Garfield como Homem-Aranha. Eu queria muito que a Gwen Stacy voltasse, porque eu gosto do que é o Homem-Stone. Eu só tô cagando com o Quarteto Fantástico, foda. E que, por favor, Benedict Cumberbatch, Lupita Nyong'o e a Alexandra Daddario. E eu pensei em outro cara pro Pantera Negra, só que não vai ser. Sim. O Denzel Washington. O Denzel Washington é o pai do Pantera Negra. Ia ser foda, hein? Eu lembro que os meus amigos sempre queriam falar tipo, Bruce Smith pra ser o Pantera Negra. Não, Denzel Washington. Denzel Washington é uma foda, concordo. Ao menos ia ter alguém que ganhou um Oscar nessa merda, nessa franquia, tchau. Falou, galera. Falou, galerinha. Ao menos vai ter alguém que ganhou um Oscar na merda dessa franquia. Chupa Robert Downey Jr. Perdeu o Palpatine, tchau. Pô, Falou. Falou pra você. Find Spider-Man.